Você está ouvindo o Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini, coração blindado de cu é rola. Ninguém nunca vai entender essa referência, porque nunca foi pro ar onde veio isso. É bastidores. Isso vai pro DVD de extras quando a gente parar o programa, né? Aqui é a Grok, e como é que eu vou achar a metade da minha laranja se eu sou um chuchuzinho? Aqui é Hal Eros Locopido e melhor numa flecha na bunda do que trolho nos olhos. Pra quem não entendeu a entrada do Raul, ele começou aqui na América do Sul, com o sotaque aqui da Argentina e tal, e ele foi dando a volta ao mundo e ele chegou lá no Japão. Por isso que ele fez 10 sotaques. Konnichiwa. Aqui é o Vinícius Hidalgo. E se eu fosse uma bebida, eu seria cerveja. Encorpado e cheio de amargura. Acho que é algo que eu já conjuro no Pelzé. E aí ele... Aquele Amado Batista faz falta. Aqui é a Kelleny. E queria te dar um poema, mas você é o verso mais lindo que a vida já escreveu. Ah, como a pessoa muda, né? Como as coisas falam. Quando a vida te dá outra chance, né? A gente tem que aproveitar. É, cara. É por isso que Deus não deixa ninguém voltar no tempo. Olá, aqui é a Série. E quem atira muito, perde o alvo principal. Menino. Aqui é a série. E o meu lag vai fazer você enlouquecer. Aqui é a série e o lag não tem coração. Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos no nosso especial Desilusões Amorosas do ACC, número 4. O nome tá tão grande que não dá nem pra falar, né, cara? E esse programa não tem leitura de e-mails, vocês sabem por quê? Porque esse é um programa especial. Deixa eu medir do Will de Lembra daquela tartaruguinha fazendo amor? Sabe que ela fica... Fazendo amor. Fazendo a tartaruga amor. Fazendo amor. A tartaruga faz amor. A gente que fode. E fode com tudo, isso assim. For all those times you stood by me. Olá, eu sou a Pamela do TPM Cast e hoje serei a apresentadora dos quadros do especial Desilusões Amorosas do ACC. Eu não sou muito sensual, au au, mas vou dar meu melhor, seus gostosos e gostosas. Então, com vocês, o primeiro quadro do especial 2017, Hospital do Coração. Muito bem, ouvintes. Estamos aqui. Satanás! Era pra ser romântico. E comenta isso. Ficou um sex tape. Telesex, telesex. Faz um. Que é isso. Faz um. Faz um. Nós estamos aqui no hospital do coração do TPM Cast. Nós somos as doutoras. A Pam tá ali agora com o uniforme de enfermeira e vai. E nós vamos ajudar os corações partidos, vamos fazer ali um curativo. Vamos ver aí o que, que vai ir por aí. Não sei. Tô tentando fazer uma voz romântica, o cérebro já buga. Vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda. Eu vou começar tudo aqui. Pode acontecer nesse hospital. Exato. Você vem uma perna, sai sem um braço, coisas assim. Sem o coração. É o título! O nosso tão famigerado título, que a gente tá esperando o ano todo pra saber o que, que vai ser. Exato. No colinho do papai faz cafuné canhoto. Malditos meus, socorro. Socorro. O que vem desse e-mail? Bom, ok. O e-mail é do Heitor Terra. Que tá aqui. Olá, ACCs. Que todos sabemos que é uma sigla para admiráveis comunicadores cheirosos. Olha aí, gostei. Oh, isso tá muito trova. Aqui quem fala é o Heitor. Vulgarmente. Olá, Heitor. Tudo bom, Heitor? Como você está? O Heitor, ele é vulgarmente conhecido como Doc. Hoje, com 24 anos, essa é uma idade muito importante das pessoas. A história que venho contar aconteceu comigo quando eu tinha de 13 para 14 anos. Isso aí já começou cagado, já né? Começou. Eita, Giovana. Ainda um jovem que estava sendo introduzido no que concerne ao amor. Você vê que ele é um menino culto. Ao contrário de hoje, no início dos anos 2000, ser considerado um nerd não era bom preditor para relações sociais, que dirá para relações amorosas. Some isso a todo o bullying que eu enfrentava, com frequência eu era o saco de pancadas e o alvo das piadas mais maldosas que adolescentes podem fazer. Ainda assim, eu era um adolescente comum. Tinha minhas paixonites e comecei a me aproximar de uma garota chamada Nayara. E Nayara, hein? Oh, Nayara. Nayara. Pois bem, e não é que um dia no intervalo essa Nayara pediu pra ficar comigo? Menino. Olha só! Legal. Começamos bem, hein? Poderia ser ótimo. Olha se não aí. Fosse um monstro invisível chamado segurança. Nora só me. O ventilador ligado. O ventilador já tá ligado. Na hora só me passou alguma coisa na cabeça. Cast, mentira. Na cabeça, cast. Ela sabe que gosto dela e tá querendo me zoar. E com isso, o teu redondo não. Ah, caraca. Nossa, que vacilão, não, peraí. Velho. Perdi o clima aqui. Fiquei muito chateada. Aí, você tá paçoca, hein? Se ela tivesse zoando, e mesmo assim você falar sim, ia ser tipo, ah, legal. E aí, mano, você deve. Tipo, que diferença fazer se você falasse sim e fosse zoeira, tá ligado? Tipo. É. Às vezes você consegue converter a zoeira ali pra realidade, pá. Tipo assim, tô brincando, mas se você não estiver brincando, eu não tô brincando. A trouxice sempre vai te achar. Exato. Não adianta falar não. E pior que é uma história que sempre é uma coisa que quase aconteceu. Ele não pode contar, tipo, ah, beleza, fui lá e fui zoado. Não, ele nunca vai saber o que aconteceria. Isso é o que mais dói. Mas vamos continuar, porque a desgraça sempre tem um degrau ali pra você descer mais do fundo do poço. Quando voltamos para a sala de aula, a Nayara estava chorando. Olha por minha aí. Causa. E adivinha quem começou a chorar também? Isso mesmo, eu. What the fuck? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu acho fofo, eu sinto pena. Atrapalhando a aula e alimentando mais uma série de piadas a meu respeito. Depois disso, quase não nos falamos mais. E essa história inaugura uma série de decisões ruins que perdurou um bom tempo. Caraca, velho, como assim, velho? O que você fez? Puta que pariu. Que triste. Não, tipo, quer comentar. O cara fez merda, aí, tipo, não sei se ele chegou a pedir desculpa, que rolou. Caraca, mano, você cagou na paçoca mesmo, hein? Poxa. Em vez de começar a chorar, ele podia ter, tipo, ah, não, então é verdade, aí vou lá, pedir desculpa e falar, mano, eu gosto de você, desculpa, achei que você tava zoando, porque eu te acho incrível e tal. Pronto, mas não, a gente quando tem 13 anos de idade, você não tem esse jogo de cintura. Faz merda. É. Ao invés disso, ele chorou. E, tipo, ficou um chorando de um lado, o outro chorando do outro. E não no mais fim, falaram. Aquele, então, deixa aqui o seu recado pra Nayara. Ele agora já tá. Já se passaram o quê? Mais 7 anos? É isso? É isso, produção? Não, passaram-se 10 anos. Humanas. Eu tô de férias. Eu sou de exato. Eu não sei porque conta. Eu sou de exato, mas eu só uso HP pra fazer conta. Eu sou dessa. Passou 10 anos já. E agora ele manda aqui um recado para Nayara. Heitor, para Nayara. Nayara, se você está ouvindo isso, desculpe. Eu era jovem demais, burro e inseguro, bastante até. Hoje em dia eu já não sou tão jovem. Um grande abraço, Heitor Terra. E, tipo... Ai, chamou na chincha. Ô, louca. Ô, Nayara, então, pega essa coragem aí que você teve quando você tinha 13 anos, chega de novo, que dessa vez vai dar certo. É, vai dar certo, hein? Vai lá, vai lá. Ou não, ele falou assim, ó, eu era jovem, burro e inseguro. Hoje eu não sou jovem mais, então quer dizer que ele falou que ele continua burro e inseguro. Burro e inseguro. Eu tô um pouco assustada. Pode ser, é uma possibilidade. A gente espera que você deixe de ser burro e deixe de ser inseguro. Se uma menina chega em você, você fala o quê? Sim, é ou essa ideia. Ou não, se você não ou... quiser, né? É, também, mas se você quer, não tem motivos. Cara, só tenta. Você perde muito mais. É, por não ter história pra contar depois. Se te rolasse merda, você ia saber. Ia rolar merda e pronto. Você não ia ficar todo chorandinho e ó, o que chega, chega. Chama pra tomar café. Não fica só curtindo foto no Facebook, não. É. Manda meme. Fala atitude. Assim, aí, vamos fechar. Exato. Manda meme é foda. Manda um vime sair pra sair, sabe, do menininho com os olhos pra cima. E um recado pra Nayara, hein? Nayara, o Heitor participa com a gente lá dos grupos. Além dele ser muito gente boa, ó, rapaz. Eita, porra! Nayara! Eu sou uma doutora honesta, sou a doutora honestidade aqui nesse momento. Então não vamos, né? Enfim. Ei, Nayara, você vai rápido, hein? É, se não for a doutora aqui, vai cuidar do coração do Heitor, hein? Rapidinho. vamos curar esse coração. A Célia é daquelas que receita um Tilenol e um carinho. Você vai ver. Exatamente. Próximo! Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão. Chamando a doutora Rancho Cutes. Nosso próximo paciente é o senhor Zé Boné. E a gente vai tentar levar a sério por um momento. Senhor Zé Boné, por favor, dirigir essa fala três. É, olha aí. Playboy do Boné. É Playboy do Boné. Oh, Playboy do Boné. Então, o caso dele que a gente vai estudar aqui, né? Nosso caso clínico, chama-se o roubo do pedalinho de perereca. What the fuck? Ai, melhor título. Enfim, vamos lá, a gente vai discutir sobre esse caso. As doutoras, se tiverem alguma opinião, a gente vai conversando. Vamos lá. Então ele começa aqui contando a história. Olá, pessoal do ACC. Olá, pra você também. Olá. Hello. Vou aqui mandar minha história de romance trágico. Peço que mudem meu nome, por favor. É, eu acho que Zé Boné não deve ser o seu nome. Tá mudado. Tá mudado. Em meados de 1996, eu estava acabando a oitava série. Era o último dia de aula e eu estava acontecendo uma festa de despedida. Principalmente para nós da oitava, pois a escola não tinha ensino médio, então todos iriam para outra escola. Clássico, né? Já tô sentindo. É. E na sétima série, havia uma menina linda, loira e coxuda. Gente, caralho. Meu Deus, gente, é a sétima série. É uma criança. Linda, loira e coxuda. Não, é. Maravilhosos adjetivos, amigo. Lindo. Romântico, eu achei. Que eu fiquei flertando durante 2 anos seguidos. Nossa, caraca. Mas isso não é flerte, não. Isso aí já não virou... é obsessão. Não, tá. Enfim, nunca consegui nada, mas uma semana antes dessa despedida, eu já tinha deixado claro que gostava dela. E ela, entre aspas, felizmente, havia mostrado um interesse mútuo. Porém, ficou de me dar resposta depois por causa dos pais que não queriam ela namorando muito cedo. Faz sentido, tudo bem. Okay. Sim, década de 90, existiam pais que se importavam com isso. Na verdade, eu acho que é certo. Pois bem, falei que esperaria ansiosamente por esse dia. Em contrapartida, um colega meu vivia falando que ela não valia a pena e que eu iria me dar mal. Obviamente. É, sempre tem aquele, né? Que fica sempre queimando e tal. Dizia que ela era muito festeira. Guardem bem essa palavra, festeira. O coeficiente de vai da merda. Está começando a subir. Tá sentindo o cheiro de merda? Tá sentindo o cheiro de merda? Tá subindo, hein? Tá subindo. Oh, meu Deus. Nunca levei a sério o que ele me dizia, mesmo vendo o comportamento dela junto com outros caras. Bom. Eita, Giovana. Voltando à festa, nesse dia, o meu colega estava totalmente disposto a provar o que ele dizia. Ai, meu Deus do céu. Esse amigo. Esse amigo tava afim de você, cara. Você não percebeu? Acontece, claro que acontece. Falei pra ele pra não fazer nada, pois não queria estragar minha fantasia em um relacionamento perfeito. Ah, que merda. Gente. Já tá, errou aí já esse negócio de relacionamento perfeito. É. A gente sabe que vai dar merda quando o cara começa... Ó, ficou azarando ela 2 anos seguidos sem fazer bosta nenhuma. Olha isso. Pra começar, eu queria... mudar de escola. E aí ele tentou... Pensou assim, não, vamos lá, a gente consegue. Não. Agora vai. Eita. Não, que vergonha. Tá, vamos lá. Amigo, melhore. Vamos lá. Na frente da sala, nós três conversávamos sobre assinar o braço dela o nosso nome. Não me perguntem o motivo disso, mas lembro de ser comum ao fim de ano. Meu Deus. Tá. É verdade. O braço, não era a camiseta? A camiseta, o braço, a testa. Claro, se tivesse quebrado, era na bolsa. E eu falei que queria assinar nas coxas dela. Menos. Oh, amigo. Esses anos 90 aí, hein? A gente tá percebendo que, na verdade, ele não tava, né, era flertando com ela. Ele tava flertando com as coxas dela. Eu tô achando isso também. Ela disse que não e fomos pra outro local. Tipo... Ok. Bom, então, na parte principal da festa, estavam tocando músicas dance. Eu, mais meu amigo, mais ela, do lado dele, estávamos olhando o pessoal dançar. Então, eles estavam lá só observando as pessoas dançar. Foi aí que ele me cutucou, mostrando que ambos estavam de mãos dadas. Nossa, que amigo, hein? Legal, bacana, hein, esse cara. Né? Nossa, que ridículo. Eu só falei não e saí. Fui sentar na frente da minha sala. No. Gostei da interpretação, gostei. Continue. O meu amigo chegou pra mim e disse, viu? Eu te avisei. Eu não disse nada. Permaneci calado e ele foi embora. 2 minutos depois, ela parou na minha frente e perguntou o que eu tinha. Na época, eu usava boné. Olha aí. Caraca, hein? Ela não via meus olhos e eu só via suas pernas. Ah, que sacana. Aquelas coxas grossas. Não. Enormes. Não. Para aí. Não. O que tá acontecendo, gente? Isso é um e-mail de namoro adolescente ou o quê? Eu acho que ele sonhou. É um começo de um filme pornô, sei lá. Né? E olhava para suas coxas grossas. Calma, que vem vem coisa pior. Olha só. coxas grossas, enormes e assinadas por vários colegas. Pam, pam, pam! A merda já tá na cara, assim, já tá espalhada, tá entrando na boca. Sim. Ai, meu Deus. Não falei nada e logo saiu. E ela logo saiu. Depois desse momento terrível, achei que tudo já tinha desmoronado. Me levantei e fui sentar na frente da igreja que ficava ao lado da escola. As pessoas ficam tristes e vão pra igreja. Eu tiro ela do meu coração, amém. Deus, por favor, eu queria aquelas pernas grossas. Queria só assinar, né? Queria colocar meu nome ali, pegar minha caneta BIC. Eu só queria assinar, Deus. Por quê? Só isso. Estava lá confabulando como seriam meus filhos, que não iriam mais ser concebidos. Nunca iriam ver esse mundo. Nossa, eu amigo. Eu queria ter filhos com coxas grossas. Eu tô um pouco com medo. É, então, o cara tá com obsessão, né? É, um pouco só. Só essa dor, muito obsessão. Essa galera é muito precoce, hein? Muito precoce. Né? Tipo, é sério, o cara tá tipo... Ah, aquelas coxas grossas. Quero fazer filhos com ela, ter vários filhinhos. Filhos com coxas grossas. Quem não tava sério e pensa em ter filho assim, gente? Quem não tava sério e pensa em tão grossa assim, gente? Talvez ele não... Talvez ele não estava pensando bem nos filhos, mas tá, tudo no bem. No processo. Exato. Ninguém me viu saindo da escola e ir pra lá. Foi quando, abraçada com um cara, ela saiu de trás do muro da escola. Eita, rapaz. E ao me ver na frente da igreja, deu meia volta e voltou pra dentro da escola. Ai, meu Deus. Acho que ela imaginou que eu não a tinha visto, pois meu boné escondeu meu olhar. Meu olhar de psicopata em formação. Aê, que bom, hein? Caraca. Estou terminando a oitava série, mas estou começando meus estudos em psicopatia. Serial killer. Olha aí. Meu Deus. E o cara... Meninas, era justamente o meu rival nesses 2 anos que se passaram. Tive vários confrontos com ele, mesmo sendo menor e menos forte. Mas o amor barra paixão era muito maior. Barra coxas, claro. Eram muito maiores, realmente, as coxas eram muito maiores. E me davam forças e coragem. Olha só. Oh, que heróico. É, você quer ser românticozinho agora, né? O cara fala: bato, tu é herói. Olha a visão que a gente tem desse cara. Ele é um cara psicopata de boné, que vê uma mina de coxa grossa, tá apaixonado e quer que ter filho com ela. Quer assinar nas coxas. Tem nome dos filhos. Mas sabe até o que os filhos vão fazer. Um vai fazer natação, o outro vai jogar futebol. O Júnior vai jogar futebol, hein? Exato. Ali, eu vi que nada do que eu esperei esse tempo todo daria certo. Lógico que não, meu amigo. Eu não sei o que criou a expectativa. Né? Levantei, fui falar com meu amigo. Ao encontrá-lo, eu, aos prantos, pedi desculpa por não acreditar nele e agradeci a preocupação. Mas ele também queria furar teu olho. Claro que queria. Não tem nada que agradecer, não. Que o cara ficou dando a mão pra quem sabia que você gostava. Exatamente. Logo depois, saindo da escola, ela estava voltando da igreja. Ela foi pra igreja? Tava. Foi pra igreja? Tava rezando? Que ela foi atrás dele. Me pegou pelo braço na passada, igual aquelas cenas de filmes. Foi lindo. Eita. Só que não. E disse: Espera aí. Eita. Eu puxei o braço e fui embora pra casa. Nossa, hein? Eita. Primeira vez que ele não fez. Nossa, nervosinho. Não lembro quanto tempo se passou, mas alguns dias depois ela foi até minha casa e me chamou pra conversar. Lembro que esse dia estava indo devolver o Super Nintendo que eu tinha alugado. O videogame seria minha pinga, pois eu não bebo. E já aproveitei pra falar com ela. Caraca, hein? O cara lembra com riqueza de detalhes mesmo, né? Então, velho. Pois é. Ela começou a conversa dizendo: lembra da pergunta que tu me fez? E eu respondi: o que tem? Pois então. Tá fazendo difícil agora. O que tem? Tá com boné, né? Tá com boné. Ele está poderoso. Pois então, eu acho que não daria certo, pois eu sou muito festeira. E ela, essa? Querida, ela é da vida. Deixa ela. Se conforma, deixa a menina, show. E essa foi a última vez que eu a vi, olha só. Que é isso, ela só falou isso, eu sou festeira e... Foi embora, e deu as costas. Foi embora. eu acho que não vai rolar, viu? Sou festeira, tá? Beijos. E partiu, balada. Ela é um espírito livre, ela não se prende, sabe? Deixa ela, ela tem esse direito. No dia 26 de dezembro desse mesmo ano, recebi uma carta. Nossa. Nunca tinha recebido uma na vida. Era ela. Olha, ela dizia na carta que o verdadeiro homem, assim como eu, nunca desiste dos seus sonhos e que eu tinha que conquistá-los. Ó, oh. Gente! Guardei essa carta por 17 anos. Ah, vai ferrar, psicopata. Tô louco. 17 anos. Até o dia que me casei e a joguei fora. Tá. Ó, segunda vez que ele não faz merda. Que ele casou, né? Agora, será que ele casou com ela? Com ou ela? Ele... Imagina. Fica aí, que plot triste. Mas se ele tivesse casado com ela, não tinha jogado a carta fora, né? É, e também não ia pedir pro seu dono. Às vezes eles queriam esquecer, né, a história e tal, deixar as coxas grossas pro passado. Às vezes ela não tem mais coxas grossas. Oh. Ah, cara, mas... Mano, agora o que me está... Vamos analisar o caso. Análise do caso. Mas acabou? Analisei. Acabou? Acabou, é isso. Mas ele mandou abraços e é isso aí, galera. Abraços. É isso. Só isso. Abraço e nada mais. Exato. Agora, a pergunta que não quer calar. Essa menina, ela realmente era festeira? Ela, tipo, só... Será que ela ouviu o amigo dela chamando ela de festeira? E, tipo, ficou meio... Ah, eu sou festeira, tá? Tipo, não quero ficar com você porque eu sou festeira. Não, e, eu tipo, acho pra assim. Pra dar desculpa... Eu acho que... Ou será que, tipo, ela queria que ele fosse atrás dela e falasse: não, eu não ligo que você seja festeira, fica comigo pra sempre. E não sei. Não, eu acho que ela era uma menina que tava se descobrindo, tentando conhecer pessoas e não queria se prender, porque ela é muito nova, caramba. E ele, ele era o tipo do cara que tava sonhando com ela 2 anos e pensando em ter filhos. Então, meu, isso assusta um pouco pra uma garota que não quer namorar, né? Eu acho que pode ser isso. Mas também, tipo, mano, ali ele já tinha visto que não queria, tipo, que não tinha rolado nada e tal. Aí ela foi lá na casa dele pra falar: ah, então, né, tal. Eu senti, não sei. Não sei, mano, eu acho que... Eu acho que era isso que a Thay falou, que ela, tipo, até poderia gostar dele, mas ficou assustada, porque o cara, né, queria namorar e tal, e ela não, porque ela tava... O cara usava boné e tinha olhar de psicopata, mano. Não, mas isso ele tá falando. Se ele tivesse olhar de psicopata mesmo, ele não se descreveria assim. O problema é que ele já tava com muitos passos à frente, sonhando com ela, apaixonado por ela, amando ela, e ela não tava nessa vibe ainda. Se fosse do começo, se eles se conhecessem devagar, e sei lá, se conhecessem e saíssem juntos, as coisas talvez aconteceriam. Mas ele já tava muito à frente, e ela não tava afim disso agora, naquele momento. É, sei lá, cara, mas ao mesmo tempo... E ela ainda deu a dica: nunca desista dos seus sonhos. Exato! Tipo, oi. Então, oi. Mas será oi que ela, comigo, tipo... Me liga amanhã. O estranho é que, tipo, isso daí foi no... Ele falou que era festa de fim de ano, né? Final da escola. Então foi final do ano, final de novembro, não sei o quê. Um mês depois, ela mandou uma carta falando: e aí, cara, você não vai tentar de novo? Tipo, e aí? Eu, tipo... E agora eu tenho interesse. Olá, tenho interesse. Olá, tudo bem? Olá. Então, lembra? Tô com interesse agora, vamos. Será? Ele não queria mais... Pô, se eu fosse ele, eu ia festar junto com ela, curtir a vida aí. É, mano, a vida é tão feliz festando com alguém. E aproveitar as coxas, depois podia aproveitar outras coxas. Às vezes, ele ia assinar a coxa permanentemente. Ou olha não, só. Também, às vezes ele ia curtir umas coxas, ela curtir outras, né? Todo mundo então. Feliz. É, Vocês têm que ser menos... O problema dessas histórias aí, mano, é que a galera tudo tem umas expectativas tão altas. Exatamente. Caraca, a gente não aprende, não põe expectativa nas coisas, não. Vai de boa, se não for, tal. Vai tranquilo. É. Não pensa que você vai chegar na pessoa, oi, tudo bem, vamos casar, seu amor da minha vida. Não, gente, relaxa. O problema nem é ser expectativa alta, mas são umas expectativas específicas, né? Tipo, isso vai acontecer, ela vai falar comigo na festa, a gente vai ficar junto. Tipo, e vai ser lindo. Parece que as pessoas querem escrever um roteiro das coisas que vão acontecer, mas não é. A vida é mais sussa, sabe? As coisas vão acontecendo. As melhores coisas acontecem devagar. É, e outra dica que eu dou, não é pra você parar de sonhar com essas coisas, não é pra você parar de fantasiar, mas faz isso com o pé no chão, com calma, guarda pra você. Boa, Não pensa que isso vai ser a única coisa da sua vida, não. Foque em outras coisas também. Amigo, beijos pra você. Que bom que você casou, né? Espero com uma menina de coxas grossas, como você gosta. E que você tenha parado de usar boné e não olhe pra ela com um olhar de psicopata. E olha mais pros olhos dela e não pras coxas. Próximo, meu filho. Vem. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão. Chamando doutora Grock. Oi, gente. Aqui vamos estudar o caso do... Não, esse não é o título do meme. Ai, meu Deus. O nosso caso agora... Tem que fazer sotaque, fala, por favor. Eita, maninha, no meu ouvidinho fala. Esse é o... Muito bom. Não, peraí. Para tudo. Por que que o título do caso que a gente acabou... De... Não tem relação nenhuma. Com nada. É, tudo não, bem. Ignora. É, tava tentando associar, mas tá, tudo bem. Bem-vindo ao Desilusões. Tudo assim bem. Mesmo. Então, né? Eita, manhã, vamos ler aqui o e-mail do Diego. Eita, manhã. Benevides. Olá, galera. Meu nome é Diego Benevides, de Caruaru, Pernambuco. Tenho 23 anos e estou aqui para compartilhar um relato. Bem recente até. Ixi. Eita, relato recente. Nossa, merda fresca. Relato recente é delicado. O coração tá sangrando. O coração tá sangrando ainda. Vamos lá. Meu grande amigo Nelson Nando. Gostei. Dos nominhos. Era noivo de Lais Nalva, né? Ô, louco. Vamos, né, acreditar aqui nos nominhos pra história ficar legal. Há 6 anos... meu grande amigo Nelson Nanda era noivo de Lais Nalva há 6 anos. E era um relacionamento aparentemente ótimo. Aparentemente. Eita! Certo dia, eu fui ao cinema assistir Doutor Estranho. E quando muito, eu chegando... Muito recente! Muito recente! Recentíssimo! E quando estou chegando em casa, me deparo com Nelson Nando na calçada da frente chorando. Ih, Nelson. Fui até lá falar com ele e tentar entender o que estava rolando. Depois de alguns minutos, ele se acalmou e contou o que rolou. Vamos lá. Ele era noivo da Lais Nalva, como falei no início. Só que ele também era noivo de outra garota há 3 anos. Peraí. What the fuck? Isso mesmo. Ele estava noivo com duas ao mesmo tempo. Noivo? E é... Caralho. Não. Que mundo é esse? Facebook, e outra sei lá. Não é que ela rolou há um mês. É 3 anos e 6 anos com a outra e 3 anos com a outra. Não, e não é namorado. Namorado você engana, sei lá. Mas noivo, você falou que é, falou com a mãe, você falou com o pai, tá envolve família, envolve pra amigos. Mas quem tá chorando é as meninas, você tá chorando, filho da puta. Mas, tipo, a pergunta é que não quer calar. Como? Será que ele, tipo, como? Tinha a mesma aliança e comprou três alianças na promoção lá? E, tipo, era mesmo igual. Às vezes não tinha aliança, sei lá. Gente. Será que Nelson Nando? Nelson Nando, Nelson Nando, será que ele era árabe? Gente, calma que também pode ser um relacionamento não monogâmico, né? Eu duvido. Vamos ver. Duvido. O teor da história aqui, só eu duvido. Pelo nome dele, Nelson Nando. Pra tá aqui no pra tá aqui nos Desilusões, não era não era com consentimento essas duas, né? Não. Vamos lá. Ele disse, né, o Nelson... É, ele disse que foi ao shopping com a noiva de 3 anos, a Julie Cláudia. E no meio do passeio, ele viu a mãe de Laís Nalva. Ah, queridão. Eita. Vamos expor ele, vamos expor. Adoro essas mães que aparecem. É, ou seja, a sogra de 6 anos de noivado. Ele tentou se esconder, mas não deu. Bem feito. A sogra chegou nele e disse: quem é essa? Ele ficou em silêncio. Essa aí, papai. Cara, você imagina se é noiva do cara há 3 anos, nossa, chega uma mulher. Cara, meu Deus. Quem é essa, né? Perguntou. Ele ficou em silêncio, mas a Julie Cláudia respondeu por ele e falou. É lógico, né, Julie? Isso aí. Claro. Sou a noiva dele. E quem é você? E a sogra simplesmente respondeu, já com um tom de voz elevado e meio espantada, sem acreditar no que ouviu. Como assim, noiva dele? Se ele é noivo da minha filha há 6 anos. Pum. Caralho. Nossa! Rolou, bomba, hein? De merda. Vamos lá. Resumindo, ele levou a maior comida de rabo da vida dele, sem contar as porradas que levou das duas, bem feito. E toma. Da vergonha que passou no meio do shopping, bem feito. Ele acabou sozinho, bem feito, todo dolorido, moral lá embaixo, tem que tomar no cu mesmo. E chorando na calçada enquanto eu dava risada. É isso aí! Oh, boa, Diego, boa, tem que dar risada mesmo. Boa. Boa. Representou. Aí o Diego falou aqui, na boa, ele mereceu. Isso aí, mano! Sim. Aí o Diego manda aqui. Muito isso aí, bom, galera. Abraço pra todos. Continuem com o ótimo trabalho. É nóis. Mano, show. Tá, fechou bem. Perfeito. Nosso herói, nosso herói. Deu risada na cara dele por nós. Muito bom. É isso aí. É, exato. Bom. Foi a melhor história. Vamos. Aqui. Mas a história devia ser, sabe quem que devia mandar e-mail aqui? A Julie Clava, porque pra ela sim foi uma decepção amorosa foda, hein, mano? Elas tinham que mandar um e-mail. Mas é recente, mano. É. Nossa, imagina como estão essas meninas. Julie Cláudia e Laís Nalva, mandem e-mails no próximo Desilusões e conta a história do ponto de vista de vocês aqui. É que eu tô um pouco assustada ainda com essa história, porque, meu, quando você é noivo de alguém, tem um empenho, né? Você tem que, sei lá, você tem que gastar tempo com a família, você tem que investir tempo com a pessoa. Como que ele conseguia fazer isso com duas? Sabe, tipo, Deus, que jeito, né, velho? Não, e tipo, pra ela tá no mesmo shopping, da sogra tá no mesmo shopping que a outra noiva, é porque morava todo mundo perto. Morava perto. Como é que ele fez essa logística de, por 3 anos enganando as duas, velho? 3 anos noiva, imagina quanto tempo namorando. Exatamente. Pois é, velho, pois é. E o pior de tudo são as pessoas, porque não tem como as pessoas ao redor não saberem. Eu não digo nem tanto assim a família, mas os amigos. Pois é, gente. Então. Os amigos não falam nada. Próximo! Dragão, próximo vem de Mac, hein? Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de feira. Vou trazer aqui, então, a paciente, André Azevedo. E o nome do caso, o título do caso que nós vamos estudar agora é Chimarrão de Cavalo Manco. É uma homenagem aí pra Sally. Diretamente do Pará. Eu Pará! O Pará! Olá, casters do ACC. Me chamo Andréia Azevedo, tenho 21 anos e sou de Minas Gerais. Ela é um cavalo manco de Minas, não é um cavalo manco do Pará. Cavalo manco, uai. Uai. Uai, sou. Conheci o programa de vocês recentemente, virou meu top 1 no meu agregador em menos de um mês. Caraca, mano. Ah, sim. Abraço na Andréia. Vem aqui. Escrevo para pedir conselhos de uma história em andamento. Eita, oh, Giovana. Agora vai pegar o mano. Opa. Vamos. Peraí. Peraí que eu vou tentar aqui, André. Na cadeira aqui. Pega o divã. Traz o divã. Traz isso o bloco. É uma consulta. Agora começou. Tá, esse aqui é um caso que pode ser salvo. Ou talvez não. Vamos lá. Ou arruinar de vez. Um garoto novo se mudou para o meu bairro. Que gostoso. Agora comercial da Friboi, né? Que gostoso. Que gostoso. Carne frescas. Um garoto novo se mudou para o meu bairro, e isso não seria problema nenhum, se ele não fosse lindo e maravilhoso. Aí que é bom, não é problema não. Isso aí é bom. Qual é o problema? Nunca me interessei por ninguém até hoje. Caramba, moça. Sou uma garota que gosta de estudar e... Caramba, ver moça. Melhor reação. Caramba, moça, mas nunca? Não é possível, cara. Apaixonite, friendzone. Não sei, né? Vamos lá. Sou uma garota que gosta de estudar e ver filmes na Netflix. Será que ela se apaixonava pelos personagens do Netflix? Vem com o mozão. Claro. Chama o gato do bairro e fala, vem cá, ver o Netflix. O gato do... O nome do cara, a partir de agora, vai ser o gato do bairro. Gato do bairro. Gato do bairro. Gostoso. Então, namorar nunca esteve em primeiro plano. É tipo, ela, é tipo, namorar, ver filme no Netflix. Netflix. Tá certo. Alguns dias se passaram e nós sempre nos olhávamos na rua e sempre rolávamos assim um outro. Garoto. Gato do bairro. Vamos lá. Eu gostava muito disso. E ainda gosto. É lógico, né? Gostamos, né? Então, até a gente tá gostando. E quem não gosta, né? Quem não gosta. Mas nunca teria coragem de falar com ele. Então, na semana passada, ele me convidou para ir ao McDonald's. Caraca! Rolezão, hein? É, nossa! É, pra que a gente fique em casa assistindo a Netflix. Honesto, rolê é. Honesto. Cara, gente, ela é de Minas. Às vezes é só isso que tem pra fazer, acreditem. Ah, é verdade. Também sou de Minas. É. Mentira, mentira, Grock. Não começa a mentir aqui, não, Grock. Ai, cagou! A Grock, que é de uma cidade chamada Frutal, que a gente acredita que é, não tá no Google Maps. Mentira, tá assim. Se eu ouvir esse cast, a internet vai quebrar. Ai, o cara, o gato do bairro conseguiu aqueles cupomzinhos de desconto, tá ligado? Compre dois gatos por um. E aí, vamos. Aí ela disse que sim, ela aceitou. Aí sim, hein, gostei. Boa. Muito bom. Aí chegando lá, começamos a comer e eu descobri algo terrível. Tan, tan, tan. O bairro não é o cara perfeito. Vamos descobrir o que é que tem de errado com o gato do bairro. Ou é, sempre tem. Ele é um porco. Ah, não. Ai, Jesus. Vamos ver. Será que ele tem CC? Será que ele só não tira a barba? Será que ele tem cera no ouvido? Será que ele tem catota no chão? Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Vamos descobrir. Bom, quando se trata de higiene pessoal, ela diz que ele é um porco quando se trata de higiene pessoal. Ele é um garoto muito bonito, muito educado, super romântico. Já me deu até flores, é o garoto do bairro. Mas como igual um morto de fome. E não importa a refeição. Já saí. Vamos ver. Já saí com ele mais vezes e é sempre a mesma coisa. Ele come e funga, respirando de um jeito muito bizarro. E o pior, alto pra caramba. Eu achei que a vida de boa. Graças. Porque normalmente eu sou tipo a garota do bairro. Eu como assim. Sou muito leite. Aí, gostosa. Gostosa. Garota do bairro no sentido de eu não como, não me alimento como uma lady, mas... cara, sei lá, eu acho que isso é tão detalhe. É aceitável. É, tipo, o Febrini também, ele sempre come assim, tipo, igual um ogro. Comi metade do ano, ele já comeu o hambúrguer, a batatinha e o refrigerante, tá enchendo o copo de novo, e é isso aí. Tipo, o defeito dele. Mas isso não faz dele porco. Ele é só o cara com fome, cara. Que desgraçado, né, mano? Eu tô rindo sozinho aqui. A gente imaginou. Você tem que deixar isso agora na edição. Não tem culpa. As pessoas das mesas em volta sempre ficam olhando. E depois que ele come, ele volta ao normal. Como se nada tivesse acontecido. O cara vira um Hulk, né? Pra comer, né? O cara tá de gravata, de camisa social, um paletó. Ele vai comer, a camisa rasga assim, vira. Ah! tá comendo lá de vídeo no McDonald's ali, tipo, ai, mas as pessoas de volta também. Nem com o interior, né? Ficar olhando as pessoas comendo, o povo, né? Das outras mesas também. vamos continuar aqui. Não sei o que fazer para avisar ele que isso está bizarro. Tenho medo dele ficar com raiva ou triste. E tenho mais medo ainda dele me pedir em namoro. Caraca, porque eu sei que... Como assim? Que medo horrível! Meu Deus! Ai, que horror! Gente, ela só assistia Netflix. Tudo bem, tudo bem. É porque na Netflix as pessoas comem, tipo, estamos aqui, vamos comer brunch, vamos o brunch ali, com o garfo aqui, bruxinho. Um chazinho. O medo dela, né, que é, tipo, aceitar, meu Deus, vamos namorar. O medo é que ela aceita e ele tem que comer na casa dela. O julgamento dos pais. Ah, maldito. Agora entendemos. Bom, por favor, encaminhe esse e-mail para as mulheres da CC. Já chegou, estamos aqui. Só nós aqui. Preciso muito de um conselho estamos feminino aqui. Nesse caso. O que eu faço? Agora é hora da gente analisar o caso do Paulo Manco. Então, por favor, tragam os resultados aqui dos exames e vamos analisar. Olha, eu não sei que nível assim de nossa, que escrotidão que esse cara come, né? Tipo, tu diz. A gente não sabe também, né? Tipo, será que ele pega o papelzinho do McDonald's e coloca assim de babador e até come? Porque, tipo, é só. Cara, dá uma relevada, o cara de sentir fome. Tenta conversar. Se for muito desgraçado a situação, assim, se for um negócio bizonho mesmo, tenta mandar alguma indireta de uma forma bem sutil. Tipo assim, faz ele ouvir esse cast. Boa. Uma olha só, sutil, garoto do bairro. Muito sutil. Garoto do bairro, por favor, melhore. A sua forma de comer. Tipo assim, dá uma direta bem sutil. A mina chamou ele de porco. Pior que eu já tô shippando muito eles. Assim, eu já tô pensando, eu já tô sonhando aqui, ó. Sonhando futuramente, com os pés no chão, claro. Tipo, eles depois mandando e-mail pro futuro aí. Ai, vocês shipparam a gente, tá tudo bem. Hoje a gente só ri dessa leitura, e enfim. Mas assim, a minha análise... A minha análise super, sabe, profissional, é que eu acho assim, a gente resolve tudo, você não precisa ser um escroto chegar nele, puta que pariu, tu come igual um porco. Mas não, vai fazendo isso aos poucos, vai conversando com ele. Tipo, mano, nossa, né? É só saber levar. É só saber levar, tá? E não ser escrota. E outra coisa, até pra ti, tipo, não é que ele tem que mudar, entendeu? Mas às vezes, isso daí, tipo, mano, olha o defeito dele, ele só come de uma forma escrota. Ele não mata, ele não rouba, ele não faz nada disso, tipo... Ele não te trata mal, é... Ele não fala das suas coxas, assim. Se olha com olhar psicopata embaixo do... Você que tá começando agora nessa vida amorosa, você vai perceber que ninguém é perfeito. Sempre tem aquela coisa que vai deixar a pessoa meio assim. E aí é a hora que você vai ter que escolher se você quer enfrentar isso pra estar com as outras várias características boas dele. Ou se você quer cair fora. Mas saiba que cair fora nem sempre é a melhor decisão. Até porque é um defeito dentre várias características positivas. Então... Fica aí meu conselho. Pensa bem mesmo. Ai, se doutora, tu não quer ser melhor conselho. Ai, que lindo. Bonitinha. Melhor conselho. Não tenho nem o que falar. Verdade. Que fofo. Quem gostando. Sabe um dia essas coisinhas vai ser engraçado, né? Tipo, ele com o macarrão assim, pendurado assim no nariz. E ela, ai, que lindo. E outra, tipo, tem que ver se isso não tá te incomodando, não por você, mas porque as outras pessoas estão reparando. Às vezes nem te incomoda tanto, mas o que te incomoda é os outros olhando. E pensa assim, mano, pau no cu dos outros, sabe? Você não tem que ligar pra opinião das outras pessoas e tal. Elas não dão tuas contas, simples. Sabe o que seria tenso? Se, assim, se você enxergasse isso nele como um todo, se ele fosse ogro pra comer, ogro te tratando, ogro com as outras pessoas, mas não é o caso. Você falou que ele é fofinho, que ele é romântico, que ele é querido, que ele te trata bem. É, tudo e é isso que importa, sabe? Não importa o que ele faz com o comida, importa o que ele faz com você, amiga. Por favor. Exato. Hashtag dê uma chance pro garoto do bairro. É. E tipo, às vezes, tipo, tenta sair, tipo, dá uma desengomada, tenta ele comer com a mão, tenta comer como ele. Aí você vê, tipo, às vezes você gosta. Às vezes você gosta também de comer com vontade, assim, que você enfia aquelas coisas tudo na boca, assim, você... É bom, cara, é bom. É falta de estar perto de um homem. Não, e outra, isso tudo é escroto por ponto de vista, tipo, antigamente, na época das cavernas, a gente só comia com a mão, então, tipo, é super natural. É super natural. Não vamos tão além. Não vamos tão além. Tá? Como assim? Não, é igual o homem das cavernas. Daqui a pouco ele vai querer puxar ela pelo cabelo, sair arrastando, com uma marreta na mão. Não. Melhor não. Tava bom outro conselho, sério. Tava bom. Eu tenho que estragar, né? Tem que ir. Que delícia, não é mesmo? Ver o povo se desgraçando e se fodendo nesse mundão de Deus. Mas o show não pode parar. Com vocês, amor na podosfera. Muito bem, senhoras e senhores. Chegamos aqui ao nosso quadro Amor na Podosfera. Ai, essa voz sensual de você tem que falar baixo de madrugada. Voz assim, tá ligado? Hoje eu tô aqui com a presença do Team Blue, ele é do Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. E quem não teve no mínimo 10 desilusões amorosas nunca vai encontrar o verdadeiro amor. Caralho, no mínimo 10. Nossa! Já que é pra chutar, vamos chutar na lua. É, exatamente. E tô aqui também com o Bruno Aldi, lá do Los Chicos. Só aí, chega pra uma pessoa que você tá afim e fala: se beleza fosse merda, você estaria toda cagada. É desilusão amorosa na certa. Ai, ai. E estamos aqui também com a Tata Finotto, lá do PQPcast. E aí, galera, só pra deixar claro que quem friendzoneia, friendzoneado também será. Então, vamos mandar friendzone pra QPQP, por que não? Sim. Eu pensei que algum de vocês ia mandar aquela frase: se você não transa, não destranje os transantes. Olha. Meu Deus, aí ia ser longe demais. É, né? Então, Febrino, vamos ler aqui o primeiro e-mail, né? A primeira história de desilusão amorosa aqui. O título é o seguinte: piroca baixinha de vovô pula alto. Belo nome. Bom, a pessoa que tá mandando é o Gil. Olá, ACC Casters e ouvintes. Sou Gil Berlan ou Gil do EitaCast. Eita! Eita! Eita! Os caras estão parecendo, imagina. É. Venho relatar uma desilusão amorosa que me aconteceu há muito tempo atrás. É, pra não dizer que foi semana passada, mas tudo bem. Pelo menos não disse o que aconteceu com o amigo do primo, do vizinho, do cachorro do namorado. É, assumiu a bronca, pelo menos. Hoje já teve um que mandou e-mail aí e falou: pô, aconteceu aí um tempo atrás. Eu fui no cinema ver o filme do... Como é que é o nome daquele mago da Marvel? O Doutor Estranho. É, o Doutor Estranho. Fui ver o filme. Pô, o Doutor Estranho saiu ontem, praticamente, né? Aconteceu semana passada, sei lá. Ai, ai, ai. No auge da minha puberdade, conheci uma garota muito bonita. Todas são, né? Mas sim. Podemos chamá-la de Branca de Neve. Branca de Neve, mano. Desculpa, ela o quê? Ela andava com vestido azul. E sete anões de um lado. Ela tinha sete anões. Tinha um caçador atrás dela que ia arrancar o coração. Caraca. Ou era a madrasta malvada dela, né, no caso, enfim. Remete aos seus aspectos físicos. Branca de Neve morava na frente da minha casa. Tinha dois irmãos, que eram os... Dois irmãos, o resto porque o caçador matou. Tudo isso de irmão ia ser... E ele tinha mais problema com o irmão, que era o zangado, né, mas enfim... Pelo menos o Soneca da Chave em paz. Pois verdade, é, né? Não enche o saco nunca. Ai, ai, ai. Tinha dois irmãos que eram os meus amigos, visto que na rua eu não conhecia mais ninguém. Então, no meu dia a dia era brincar com todos. E nesse tempo, Branca de Neve também brincava conosco. Ao ponto que comecei a chamar ela apenas para ir na locadora mais próxima jogar Super Mario ou outros jogos de Super NES. É aí que começa a fuder a amizade, né? Aí ferra, né? Você tá lá com a amizade. A estratégia, né? É ótima. É, mas gente, é foda porque às vezes você tem uma amiga foda assim, e é melhor que ela seja sua amiga pra sempre. E aí às vezes você começa, né, a jogar pra outra direção e aí acaba com tudo, né? E se ele tá aqui na desilusão, não deu muito certo, né? Talvez não. Super NES ou Super Mario é ótima. Pois é, a última moça que eu conheci que jogava videogame, eu casei com ela, e já tô há 5 anos. Olha aí. Mas enfim. Olha lá, viu só? No decorrer do tempo, me vi gostando muito dela. Aí já tava começando a confundir as coisas, mas enfim. E senti o mesmo da parte dela. Todo mundo sente, mas... Quem é que gosta de alguém assim, de primeiro, e fala assim, nossa, ela me ignora? Não, todo mundo fala, nossa, eu tenho uma chance. Ela também deve sentir a mesma coisa. Aquele não. Meme, né? Será que ela tá pensando em mim? A pessoa tá lá, eu quero comer feijão. Lembro, as pessoas criam uma expectativa, mas mesmo que elas saibam que elas estão na friendzone, elas criam a expectativa. Ah, vai que agora vai. Sim, né? Pô, ela jogou Mario comigo, nossa senhora, ela pegou a estrela. Ela tem um namorado, mas eu vou ficar aqui esperando. Ela sabe que o nome do verdinho é Luigi, não é Mario Verde. Lembro até que sempre os irmãos dela diziam que éramos um casal de namorados. E sempre dizíamos envergonhados que não. Aí, o já tempo... tá errado, já tava negando já, pô. Pelo menos a parte dele tinha que dizer, ah, é realmente. Ou é nós, claro, pô. Opa, e aí, cunhado? É, exatamente, cunhado. Até porque os anãozinhos, né, cara? Eu virar pra ela e falar, e aí, o que você acha? Eu, você, eu, Super Mario Princesa. Porra, mas agora vocês reviveram essa questão da Branca de Neve aí, e eu tô prevendo um príncipe encantado no final do filme. Será que vai rolar um beijo no final, que vai trazer ela de volta? Mas o príncipe encantado não é ele, né? Vamos ver, né? Vamos ver. O tempo passou, ficou só nisso. Minha família mudou de residência e por um tempo não tivemos contato. Passado alguns meses, talvez mais que um ano, nos encontramos e sentimos aquela emoção de nos reencontrarmos. Porra, então quer dizer que ele se mudou, foi pra longe. Puxa vida. Né? Uma coisa boa. Ah. Cara, eu tô vendo aquela cena de filme num campo verdejante, os dois correndo em câmera lenta, cabelos ao vento, se abraçando com aquela música ao fundo. O sol se pondo. E aí ela mostra uma aliança pra ele. Eu tô noiva. Nossa, não fala isso não, por favor. Tô torcendo pra ele. Nossa, que trágico. Eu disse que tinha uma coisa pra ela. Nesse momento, ela gelou e eu também. Como é que ele sabe que ela gelou? Nossa, ele é o Sub-Zero, né? Eu tenho uma coisa pra ela. Deu um gelinho nela. Só assim mesmo. Dá pra ver a cara quando você fala pra pessoa. Eu tenho um negócio pra você. Ela... Aquele sorriso amarelo que deu merda. Ixi, Maria. Na minha mente, eu ia pedir ela em namoro. Nossa, depois de um ano, reencontro. Ah, quer namorar comigo? Nada, pô! Né? Nem sabe o que tá... A pessoa já tá casada com filha, né? Nem sabe, mas enfim. E senti que ela sabia disso e queria isso. Eita. Mas quando fui pular... quando fui pular no rio pra me matar, ela me salvou. É o Mario, foi dar um pulo na cabeça dela. Mas quando fui falar, eu disse, tenho uma coisa para te dar. E peguei no meu bolso um bico, chupeta de criança. Hã? Ele tá grávido? Caraca! E o filho é dela? Continua. Caraca, nós achando que ela tava com o filho todo... Ele, mas enfim. Daqueles de micareta, que acende algumas luzes. E dei pra ela. Ela olhou pra mim sem entender direito e perguntou, é sério isso? E eu disse... Eu acho que é a cara da mina, tipo, what the fuck? Chupeta que trilha, pô, que merda é essa? Ai, meu Deus. E eu disse, porque eu sempre dei meus brinquedos a seus irmãos, então eu trouxe algo pra você. Ah, meu Deus. Esse bico acende as luzes, e se você soprar nele, ele apita também. Caraca. Eu tô indignada. Ela pegou o bico e sem graça. Ela pegou o bico, sem graça, e eu dei tchau e saí pedalando na minha bicicleta velha com aquele sentimento de raiva misturada à burrice. Resumindo, vi ela muito tempo depois, questão de uma ou duas vezes e só. Ela casou e sumiu da minha vida. Até hoje eu me questiono sobre o que eu fiz. É isso, abraço a todos. Puta que pariu. Poxa, eu também tô me questionando sobre o que ele fez. Nossa. Eu fico pensando que se não fosse isso, talvez ele tivesse uma chance. Né, cara, pensei que ele ia fazer um bagulho pá ali, né, uma coisa fofinha, sei lá. Olha que essa chupeta aqui que você pode assoprar e ela subir. Mas depois de um ano, sem ver a pessoa, provavelmente sem nem falar com a pessoa direito, você não pede ele em namoro na primeira vez que você a rever, né? E nem dá uma chupeta, né? Caraca, até agora eu não tô conseguindo entender por que essa porra dessa chupeta. O que que ele tava querendo sugerir pra ela? É o medo, convidar, cara, pra micareta? É o medo, aquele momento que você vai e você fala, não, vai ser agora. Mas aí na hora você fala, não, não vai ser, eu não tenho coragem. E aí você procura alguma coisa pra fazer, sabe? E aí você fala, eu vim aqui pra te dar um bom dia. A primeira coisa que tá no bolso, né? Tipo, tá aqui a chave da minha casa, minha carteira, vamos embora. E te dá meu RG. Toma aqui, tem uma ficha de fliperama, vamos lá jogar junto. Tem 10 centavos aqui, ó. Inferno, caraca. A ficha de fliperama seria uma boa estratégia. Sim, pois é, justamente. Visto o passado deles. Sim, exatamente, pois é. Porra, a chupeta que brilha e toca apito também. Ah, toca apito também, não pode esquecer. Não pode esquecer. Próximo! Próximo! Legal. Nunca sai sincronizado. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de feira. Próximo e-mail aqui então é do Lucas Massolini. Nossa, eu ia ler massa online de tanta forma que eu tô. Oi? Nossa. O cara já pode abrir um site pra vender massas, ó. Já fica a dica. O e-mail tem o título: beijei na boquinha de cueca lilás. Coisa linda. Momento Bridget Jones versão masculina. Então lá, vamos lá. Ele começa o e-mail. Olá, sou o Lucas Massolini, tenho 23 anos e moro em SP, São Paulo. Minha história de amor é um clássico. Quando mais jovem conheci aquela que seria minha prometida e logo me apaixonei. Eita desgraça. Sempre assim. Mas, como todos sabemos, o destino é cruel e o sentimento não era recíproco. Então, aos poucos, todas as minhas tentativas se tornaram frustrações e, aos poucos, minha vontade foi sendo minada. Eis que surge algo diferente no horizonte. Um amigo que há pouco havia conhecido na escola se interessou por ela e veio me perguntar a respeito. E o dilema, então, foi criado. Ser honesto e apresentar ela, pois, afinal, ela não é uma posse, ou dizer que ela era a garota dos meus sonhos e não deixar ela se aproximar. Não! Não, foge disso, não! Não precisa mentir, né, cara? Mas sai correndo, fala, velho, eu gostava dela e não vai pegar bem eu te apresentar. Acabou. As pessoas complicam as coisas, né, velho? O cara entrega rapadura assim, pô. Mas assim. Vamos ver o que ele fez, né? Vamos lá, então ele não fez nenhum nem outro. Ele escolheu o caminho do meio. Disse que iria apresentar e falei que ela era uma garota difícil e deixando claro que ela não cederia tão fácil nem mesmo para um encontro. Pô. Olha o ciúme, né? Olha, eu vou te apresentar, mas ela é muito difícil. Depois você desistia. Não tô falando nada. Como é que eu tô apaixonado por ela? Ele fez errado, ele devia ter chegado e falado assim: ela tem bafo, ela tem chulé, tem sete dedos. Não, ele devia ter dito assim: ela é lésbica. Pronto aí. Não tem interesse em você. Fala que ele tá interessado, pô. Já acaba com todos os problemas de uma vez. E com amizade, lógico. Mas ele não tava errado, vai. Pra alguém que nunca tentou, a mina é difícil. Sim. Continuando, uma semana depois estávamos no shopping para que eu pudesse realizar as apresentações. Entre parênteses, difícil, né? É, bem difícil. Quando entramos na sala de cinema, meu ciúme solitário estava batendo no teto e logo percebi que aquela experiência seria mais uma vez frustrante. Mas logo me surpreendi, pois ela saiu de perto dele e veio sentar ao nosso lado. O motivo? Tudo indica que meu amigo tinha hábitos estranhos e decidiu lamber o rosto dela ao invés de beijar. Caraca, achei que era só eu. Ufa, não estou só nesse mundo. Imagina a cena, né? O cara vai chegando pertinho assim. Dá aquela puta lambida. What? Isso meu me lembra Deus. Daquele filme do The Animal. Nossa, que no restaurante, lembra disso? No restaurante, o carinha chegou lá e lambeu o rosto da mulher assim. E ela disse: ou isso foi a coisa mais grosseira ou a mais inusitada da minha vida. O cara tá tentando lembrar onde eu já vi essa cena antes. Talvez seja nesse filme também. E ele só finaliza, pois é, como proceder? Não sabemos. Caraca. Isso foi muito estranho. Não, o primeiro conselho que eu posso te dar é não lamba o rosto dela. Você já tem nunca. Você já tem um indicativo. Ou lamba e lembre disso pra sempre. Nossa senhora. Eu quero saber o final dessa história. E aí, mano, você ficou com a mina que você ia apresentar pro seu amigo, que era o amor da sua vida? E aí? Então, cadê o final da história? Eu acho que não, porque ele já manda, né? Como proceder? Eu acho que ele ainda tá só no flerte. Cara, continua no seu flerte aí. E para com esse ciúme louco também, né? Que se você já tá com ciúme da mina assim, imagina depois você ficar com ela, né? É, né? Você meio tem direito de ter ciúme se você não tem nada com a pessoa. Exato. Meio tirano, meio Mussolini ele. É, né? É. Ou descobre outro local que ela gosta que deu uma lambida, e aí ganha dele. É, no dedão do pé, né? No sovaco. Ué? Dá uma lambida no sovaco dela, Luísa, agora. No meio do cinema. Próximo! Próximo! Melhorou, melhorou. Melhorou, onde a gente chega lá? Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão. O próximo e-mail é da Janaína Pagnotti e o título do e-mail é: se você já deu a bundinha, dê uma risadinha. Todo mundo aqui já opa, deu. Opa! Eu acho tá ouvindo que também. Eu ri. Pela gargalhada, deram muito. Nossa! É pela sua gargalhada, Bruno! Eu já até, não sinto mais. Quem tá ouvindo isso no busão, dando risada agora, tá numa situação muito legal, né? No trem. Meio que levantou o ladinho assim, de ladinho, sentou de lado. Sentiu aquela coceirinha, né? Lembrou assim, ei, Arnaldão. Lembranças de carnavais passados com Janaína. Ela começa o e-mail assim: me chamo Janaína, mas podem me chamar de Jana. Ouço a CC desde dezembro e resolvi mandar esse e-mail, pois preciso contar isso pra alguém. Não por vingança, eita, mas por necessidade mesmo. Lá vem a bomba. Tá descendo. Falou que não é por vingança, é por necessidade. Eu preciso abrir o peito. Gente, senta na cadeira que isso vai ser bom. Tô até afivelando meus cintos aqui. Tô até pegando aqui uma vaselina. Pegando aqui o balde de pipoca. E aí ela começa falando assim: há algum tempo conheci um cara na academia onde eu treinava. Maromba! A bomba chegando, a bomba. Bumbum na nuca. Ah, era essa bomba, ah tá. Hora do show, porra. Viu? Eles se conheceram provavelmente tomando milkshake de whey junto com tapioca. De leite, batata doce. Sou atleta e frequentava academia de 2 a 3 vezes ao dia. Caraca, eu frequento de 2 a 3 vezes por ano? Porra. Eu também. Ela é atleta, né? Então é plausível, né, cara? O Phelps treina, sei lá, 9 horas por dia. Caraca. É, justo. E ela fala que sempre ouvindo o ACC ou outro podcast. Ela conta que o professor da academia, que vou chamar de R, será que é o Ricardão? Roberval? Ronaldo. Renatinho. É o Robisley. Roberval, o ladrão de whey. E esse R vivia sempre triste e cabisbaixo. E um dia, ela foi ao vestiário pegar as coisas dela e o viu chorando no corredor. Oh, dó. Perguntei pra ele o que havia acontecido e ele me disse que tinha sido largado pela namorada. Claro, quando a gente é largado pela namorada, obviamente a gente vai pra academia, fica no corredor chorando, feito uma criança. O cara era professor, né, mano? Ele devia ficar o dia inteiro lá. Ele não podia faltar no trabalho. E outra, ele não pode ficar na frente dos marombas, né? Senão ele tá fudido, o cara vai aloprar ele. Pensei comigo mesma que ele era muito fofo e sempre foi solícito e educado, mas não o conhecia bem pra julgar a situação. Então eu aproveitei que estava indo embora e perguntei se ele queria carona. Eita, Ah. Hora do show. Resumindo essa parte, nos beijamos no carro e acabamos nos tornando namorados na mesma semana. Caralho, Janaína, que porra é essa? Eu acho que isso é estratégia. Não, e detalhe que ela falou. Ia pra mostrar que é sensível e atrair uma menina, porque, né, tem ele e os marombas. Não, e detalhe que ela falou ali, ó. Ela falou ali, não o conhecia bem para julgar. Aí, tipo, vamos ali, deu um beijo na boca e, como assim? Você nem sabia o que tinha acontecido, porra, já tá beijando o cara. Ela julgou que era a hora. É, né? Depois de 5 minutos eu já podia julgar, então eu beijei ele. Sim, mas sim. Ela tava solteira, aí o problema é dele. Ela tava solteira, ela tava de boa, ele que terminou com o namorado. Então, os dias foram passando, R era muito amoroso, mas deixou claro desde o começo que era ciumento. Eita, porra, mais um, tá virando epidemia essa porra. Caraca, achei que era só eu. Então, tínhamos pequenos atritos, vez ou outra, por conta dos ciúmes demasiado dele. E eu sou atleta e treino muito. A semana toda passo no ginásio. Jogo vôlei e o uniforme padrão é shortinhos e camiseta. Eita, pô, aí o cara vai ficar doido. Aí sim. Se o cara já é ciumento e a mina dele é atleta de vôlei, que tem aquelas roupas, aí fodeu. Isso, e ainda vai pro lugar cheio de maromba. A menina podia vestir de burca. Se o cara é ciumento, então. Ele ia implicar que ela usou uma sapatilha e o dedão tava de fora. Né? Meio centímetro entre a burca e a sapatilha. Na hora que ele deixou claro que era ciumento, ela podia deixar claro que ele podia ir embora, tá ligado? Ah, mas tem os graus de ciúmes, né? Tem aquele grau, o cara vai parar na sua porta, te esperar em casa até você voltar, contando segundos, e o grau do tipo, quem é aquele cara que curtiu o seu Facebook? Nossa, caraca. Você é um maníaco. Os dois que você falou aí são maníacos, na verdade. É, não tem nada bom, né? Os dois. Que porra de ciúme é esse que você conhece, Pinoto? Verdade, verdade. Os treinamentos são abertos ao público, então sempre tinham pessoas assistindo, homens e mulheres. E R sempre reclamou disso. Mas eu não tenho o que fazer. Depois de alguns meses de namoro, de tantos atritos, eu não aguentava mais. Toquei o foda-se e larguei o esporte. Nossa, velho. Você tá dando um blog nele, pô. Eu tava esperando o namorado. Eu também. Ela não sacou bem a situação. Ela não sacou, né? Janaína, o larguei o foda-se, tinha que ser pro outro lado da corrente. Eu foda-se, mandei ele na puta que pariu, né, cara? Eu tinha uma vida normal fora do vôlei, então achei que podia ser uma boa dar essa chance pro amor. Não. 3 meses depois de ter saído, fui convidada pra ir a uma festa daqui na cidade. E liguei pra R perguntando se ele queria ir. Ele disse que não, pois estava muito doente e iria ficar em casa. Ixi, já tô vendo a cena. É? Caralho, a vida ela é foda, né, cara? A vida imita arte. Sim, foi bem o clichê mesmo. Mas eu não sei como não percebi na hora. Fui muito burra. Paixão, fia. Quando o cara tá apaixonado, ele não vê nada. É aquele filme do Jack Black. Ele olha pra mina lá, que é o gordona, e fala, nossa, ela é mó magrinha e tal. E o cara, sério, ele é muito magrinha. É, esse filme é foda. Esse filme é ótimo. Encontrei um mentiroso na festa com outra menina. Nossa. Depois dei na cara dele. Foi um barraco digno dos programas Casos de Família. E terminamos a noite na delegacia. Caralho, a mina veio pra delegacia. Caramba. Virou manchete, né? Continuando com os trocadilhos de vôlei. Ah, meu Deus. Agora a gente sabe por que ele terminou com a ex, né? Nossa. Porque provavelmente fazia a mesma coisa. Mas o cara foi na mesma festa que ela iria também. Incrível. Ah, mas a vida é desgraçada, mano. Eu não duvido de nada, não. Então, cara, mas esses caras mais ciumentos são os que mais aprontam. Eles tentam colocar o que eles têm guardado na caixinha pra sair aprontando por aí depois. Porque eles têm medo que as namoradas façam exatamente a coisa que eles estão fazendo. Exatamente. Não, né? Não penso isso, não. Eu não penso isso. Os que negam são os piores, né? Só pra esclarecer uma dúvida minha aqui, botar rastreador no carro da esposa é ciumento, não? Não, saudável. Todo mundo faz isso. Ah, ok. Não sei, mas achei que era só eu. Aplicativo que vem dentro do seu celular, e até o WhatsApp parece não que tá lançando ideia. Um negócio assim. Como é que você dá uma ideia dessa pra um cara ciumento, caralho? Ah, só pra mim saber. O iPhone já tem esse aplicativo. Podia ser que eu fosse ciumento demais, vai saber. Tive que pagar uma indenização à família da moça de R$1.000. What? Reais. pela agressão. Caramba! E aí, teve meu nome fechado na polícia. Nossa, velho! Que situação, cara, desgraçada, Juliana. Nada, mas você não devia descontar na mina. Quem tava ficando era ele. A mina provavelmente nem sabia que ele tinha alguém. Não, mas ela falou ali, eu dei na cara dela e dei na cara dele. É que ele deve ter, né? A mina podia ficar de fora dessa. Puta, que pariu, cara. Ela. Ainda perdeu R$1.000, que bosta. Caraca. Não, e ali, ó, e ainda tive o nome fichado na polícia. Isso é um saco pra quem, né? Você vai procurar um emprego, por exemplo, aí dá mó problema, ah, é, né? Puta, sai, cara, nos antecedentes, que maluco, né? Desgraçado, cara. O R saiu de lá, abraçado com a moça, cheio de mimos e carinhos, com a cara arranhada dela. Puta, que raiva, cara. Caraca. Eu larguei o esporte por ele e ele me traiu com a ex dele. Ah! What? Não, como a ex dele tinha feito. Ah, puta, já ia jogar o computador pela janela. Caraca, eu já tava arrancando o fio da internet pra não ouvir mais isso. É, esse R ia ser de rombado, filha da mãe, que maldito. Rombado? Deixa eu bater novo. Eu larguei o esporte por ele e ele me traiu como a ex dele tinha feito com ele. Mas enfim, foi uma lição pra vida. Hoje voltei pro esporte e não me separo mais dele, pois ele não me trai, né? É risos. Abraço, pariu. Sucesso. Caralho, que novela mexicana foi essa que a gente acabou de ver? Eu fiquei com uma dúvida. Será que ele... Não, ele não saiu com ficha na polícia, né? Só ela que agrediu os dois. Ela teve só, que pagar R$1.000 e ficou fichada. Porque ele não fez nada, ela que bateu nos dois. Eu acho que ele não quis fazer nenhum BO, senão ela tinha que pagar mais mil. Porque ele tava, não tinha onde pôr a cara, né? Mas a mina que tava com ele deve ter ficado, né, tudo arrebentado. Mas, ô, vou te falar, esse maluco aí, que filho da puta, hein, cara? Maldito demais. Nossa, cara. Acho que todo mundo tem medo de encontrar alguém assim na vida. Nem me fala, cara. Que filho da puta, cara. E ela também fez umas cagadas bonitas aí, né? Pô, largar o esporte, não sei o quê. Puta, aí é foda, mano. Mas foi o que você falou, né? Quando você tá apaixonado, você acha que é pra vida? Você acha que, ai, vou mudar, vou largar tudo em nome do amor? Não é pra fazer isso? Puxa vida. Depende, né? Às vezes vale a pena você fazer isso, né? Em outras ocasiões, você toma no cu, perde R$1.000 e ainda fica fichado na polícia. É! Situação engraçada, viu, cara? Ai, ai, ai. Eu tô tentando ligar quem é que deu a bundinha pra uma risadinha lá do Tito, mas tudo bem. Foi todo mundo que riu aqui. Todo mundo que riu aqui que tá ouvindo também. Muito bem. Agora, pra fechar, eu gostaria que vocês dessem um conselho geral pros três e-mails aí. Vamos começar aqui com o Bruno Aldi. Vamos lá, então, O conselho vai ser difícil. Bom, nunca dê uma chupeta pras pessoas. Entenda como quiser. Também nunca lambo o rosto das pessoas, né? De primeira vez. E aprenda a bloquear na hora certa. Genial essa áudio. Genial. E você, Tio Lu? Primeiro conselho que eu tenho pra dar é o seguinte, cara. Qual é que era o primeiro e-mail lá que eu até esqueci? A da chupetinha, né? E olha que foi ele que leu. É, da chupetinha. Bom, se você encontrar a pessoa depois de um certo tempo, né, não pense em pedir ela em namoro já, assim, de começo, né? Primeiro saiba se ela não casou, se não tem namorado, enfim, né? E guarde chupeta pra você. Nossa senhora. Por aí, né? E quanto a lambida lá, não vejo problema nenhum. Só não apresente a moça ou o rapaz que você gosta pro amigo ou pra amiga, né? O Tino, ser ciumento e lamber a cara dos outros, tá beleza. Já sabemos como conquistar o Team Blue já. Contra a vida não tem problema, de acordo com ele. Ai, ai, ai. E não confie em marombas. Caramba, cuidado dos marombas, gente boa. Ou pessoas que tenham a letra R no início do nome. Romeu! Olha aí, ó. Romeu foi um grande filho da puta, né? Matou a porra da mina. Sim. E você, filhoto, o que você tem aí pra dizer pra galera? É, galera, primeiro eu acho que vocês podiam tomar coragem e finalmente perguntar para as pessoas que estão afim se elas querem sair com vocês, não com amigo, não esperar elas se mudarem de país, não esperar reencontrar, peçam as pessoas que estão afim, toma uma iniciativa, porra! É, meu. E não confia em gente muito ciumenta. Olha aí. Ou não larga a sua vida por causa de alguém, sério. Sim, nunca largue o vôlei por causa de alguém. Essa lição fica pra vida inteira. Ou o podcast. Tá, mas como é que a pessoa vai saber se vale a pena largar tudo ou alguma coisa por causa de alguém? Isso que é a vida, Você nunca vai saber, cara, mas o amor não deveria exigir isso, sabe, de você? Ah, mas às vezes tem situações que sim, né? Não, mas é uma balança. Se você tentou fazer isso e não deu certo, aí quando você tiver outra oportunidade, você vai pensar mil vezes, entendeu? É. Por exemplo, você foi um cara que disse que fez isso e deu certo na sua vida. Se acontecesse outra oportunidade, você faria novamente. Mas não necessariamente vai dar certo de novo. É o que eu sempre falo, no amor, cara, não tem regra, então não tem exceção. Qualquer coisa pode acontecer. Que eu penso em situações que realmente o cara tem que decidir ou a vida com a pessoa que gosta ou a vida. Em todas as situações, na verdade, né? Qualquer uma. Às vezes não, o caso dela aí não, era apenas ciúme do cara, ela podia continuar fazendo esporte e ficar com ele, bastava ele deixar de ser idiota, né? Ela não aguentava mais, ela falou ali, ó, eu não aguentava mais tanta briga. Ela vivia brigando com o cara, então ela falou, meu, ou eu separo dele ou eu continuo, né, ou eu largo o bagulho. E ela quis dar uma chance e tomou no rabo, né? Se o cara valesse a pena, o cara deixaria ela jogar. Você já viu que ele não vale a pena por isso, que ele fez ela largar a paixão dela, que era o vôlei. Então já não vale a pena já ir. Exatamente. Né? Yeah. Então, todo relacionamento deveria ser um comprometimento, sabe? Cada um cede um pouco. Ele não cedeu em praticamente nada. Ela cedeu em terminar, parar as coisas que ela amava fazer pra parar de ouvir, reclamando na orelha dela. Exatamente. Não é relacionamento. O amor tem que ser aquele rally, né? A bola vai e volta e nunca cai no chão. Então vocês acham que a gente deveria... Vocês acham que a gente deveria ceder, então? Se uma pessoa assistir a Dan Sandler, outra pessoa assiste Esquadrão Suicida, sabe? Então... Eu vou realmente precisar daquela vaselina que eu falei lá. Poxa vida. Meu Deus do céu! Alguém andou assistindo Deadpool muito aí com a namorada. Ou assistindo Ninfomaníaca, né? Nunca se sabe. Puta que pariu, quanta desgraça, meu papai do céu. Esse povo sofre mais do que eu que fico presa aqui nessa merda desse gol. E sim, hoje estou desbocada mesmo e foda-se tudo, mas seguindo o especial com vocês aqui nessa mesa de bar. He turned the world, the good things. Muito bem, chegamos aqui agora ao nosso quadro aqui nessa mesa de bar, fazendo a referência aí, né? Rei do Brega, né? O falecido Rei do Brega. E aqui, por favor, garçom, traga aqui o nosso amigo, sente aí na mesa, por favor. Quem sentou aqui foi o Mancha Negra, e o título do e-mail dele é... Já usei... Caralho, eu vou ter que ler isso, não. Me lembrou a gravação Xerox. O nome do e-mail dele é Já usei camisola vermelhinha. Que delícia. Eita porra. Fala galera do ACC. Mancha Negra chegando para abrir o coração com vocês. Eu não vou contar nenhuma história pregressa nessa primeira participação. Deixo isso para a próxima. Estou aqui a vocês neste programa especial para pedir aconselhamento para um caso em ocorrência em tempo presente. Caralho. Putz, aí precisa de responsabilidade, velho. Eu vou até abrir botar uma dose aqui de cachaça pra mim. Responsabilidade. É foda, né, cara? E ele manda aqui, ó. Há alguns anos fui professor de inglês e sempre um professor querido entre os alunos, pois eu era um moleque de 20 anos zoeiro igual a maioria deles. Pois bem, começou em junho de 2016. Eu mantenho contato com algumas ex-alunas e não vou mentir. É lógico que é com segundas intenções. A janega safadão. Meu garoto! Entre essas, vamos destacar uma. Alô. Se fosse o Cebolinha, eu saberia quem é essa pessoa. Nos reencontramos e restabelecemos contato. Papo vai, papo vem. Sempre cantei ela por Face e Whats. E ela sempre me dava um fora, pois tinha namorado. Caralho, Mancha Negra, você tá muito errado nesse meio aqui. Desculpa de falar isso. Mano, eu caralho. Tô querendo saber a idade dessa pessoa. Nossa, velho. Aí ele continua. Em junho, ela correspondeu uma das minhas investidas rotineiras com uma bela foto de calcinha e sutiã em pose sensual. Desde essa primeira vitória, a coisa só esquentou entre nós. Altos nudes. Nossa, imagina o nude do Mancha Negra, cara. Imagina. Não quero, mano. Não quero imaginar, para! Fizemos sexo por telefone. O padrão de relacionamento à distância. Mas padrão? Caralho, sexo por telefone. Como assim? Você, quando a pessoa mora em outro país, outro estado, é o padrão para assinar o contrato tem que ter sexo à distância. Vários nudes. Vários nudes, é isso aí. É contrato. Tem uma cartilha, tá ligado? É, cartilha, né, do relacionamento. Mas aí que está o problema. Não é para ser um relacionamento à distância. Moramos próximos um do outro. Em tese, poderíamos nos ver todos os dias. Mas ela está sempre enrolada demais com a pós-graduação e os compromissos em família. Toda então semana... a gente já sabe a idade dela. A gente já sabe a idade dela. Já dela, já é mais velhinha aí. Toda semana é mais velhinha, vai ficar uma velha, né? Mas é mais velhinha, é um vovó. Mais velhinha foi foda. Mais velhinha, né? Uma senhora de 52. Aquela avó da Chiquinha. Pensei naquela velhinha que é dona do piu-piu, tá ligado? Do piu-piu frajol. É nessa linha aí. Toda semana é a mesma coisa. Não temos nenhum impedimento. O namoro dela terminou na mesma época que começou a me corresponder. Ela tem minha mesma idade, mas sempre tem um problema. Um trabalho, um compromisso, uma viagem. Nós só conseguimos nos ver uma única vez porque eu fui atrás de onde ela estaria. Como um perfeito psicopata. Caralho, mas passamos meia hora juntos e foi muito bom. Stalker foda, né? Eles passaram meia hora juntos, que ela ficou com medo de fugir, né? É tipo com bonezinho, com aquelas roupas, tipo a jaqueta boina, que o Constantino, né? Boina, e o Constantino usa, sabe? Aquelas coisas de pedófilo quando passa no mercado e abre a roupa, tipo assim. Ai, caralho. Pior que hoje já teve um maníaco de boné e outro e-mail aí. A questão é, o que eu faço? Será que ela está me enrolando e na verdade não está tão afim? Devo desencanar e seguir em frente? Persisto e sou mais paciente, tendo em vista que no momento ela é minha única opção concreta? Pressiono pra ver se... Caralho, quanta pergunta! O que, que eu devo fazer? Tudo no universo? Caralho! Essa enrolação já dura 8 meses. Só consegui vê-la em dezembro e me parece que se eu não repetir a atitude de stalker do maníaco, a gente vai continuar nesse 0x0. O que vocês acham? Ou ser preso também. Ou ir pra cadeia. O que vocês acham? Um aperto abraçado e grato por qualquer conselho. A zoeira também é bem-vinda, porque nessa história às vezes só rindo mesmo. E aí, gente? O que a gente vai dizer pro Mancha? Porra, então, peraí, deixa eu dar um gole aqui. Tá. Pronto, ó. Eu acho. Ele deu uma opção ali das 15 perguntas que ele elencou. De ser paciente, tá ligado? Agora é foda, que ser paciente, o cara já tá nessa há 8 meses, véi. Puta, se ela não corre nem um pouquinho, véi. Quer dizer, não faz nem um pouquinho por onde, eu acho que, pra mim, não vale. Uhum. Eu acho que pra mim não vale, não. O cara tenta, tipo, ele já tá sendo paciente. Claro que tem essa investidazinha psicopata e tal, não sei o quê. Mas tudo bem, a gente releva. Contanto que não passa dos limites. Limites legais. Aceitáveis. Mas tudo bem, tranquilo. Agora, meu irmão, se é tão difícil assim, velho, eu não acho que vale a pena pra tentar alguma coisa, não, velho. Sim, cara. E você, Raul? Ah, cara, se fosse pouco tempo, tipo, ó, tô tentando 3 meses, mas, mano, 8 meses, cara. Sim. Pô, em 8 meses dá pra você já arranjar outra pessoa. Não disse que tinha vários contatos de outras pessoas? Né? Arranja outra. Você não é o Tinder. Dom Juan do inglês aí? Então, cara, vai com outra, assim. Um exército, tá ligado? Um exército. Tem um exército de bucetas que tem no mas, cara, porque eu... É aquele negócio. É aquele negócio. 8 meses, velho, já é tempo de friendzone. É. Só pra... Só pra constar e tal, acho que já deu aí. Cara. E outra coisa, eu tenho uma dúvida. Ela, que você falou, o que o cara falou, né? Que ela tava no, tá, tem um namorado. Ela ainda tá namorando? Já separou. Ela já. Você não tá ouvindo o programa? Você tá. Tá de televisão? Você tá falando o quê, caralho? Tô viajando aqui. Se separou, então, mano, então, pô, pra outra, cara. Vai no Tinder, arranja os contatos aí, ou contrata uma prima, sei lá, faz o que você quer. Mano. Eu, se eu fosse, eu já desisti aí, porque já passou o tempo de validade. Cara, tem muita coisa errada aqui nesse meio que você mandou, Mancha. Primeira coisa é isso aí, você ficar cantando uma mina que tem marido. Você não tem vergonha na cara, porra? Caralho, cadê sua hombridade? Isso aí não se faz, né, pô? Você cantar uma mulher que tem namorado, marido, você é louco? Você quer morrer? Dependendo do cara, você toma um tiro na cara, pô. Parece que é maluco. Porra, já ouvi umas histórias cabrosas desse mesmo jeito, velho. É, cara, o cara tá maluco. E... Peco. E outra, a mina. A mina, pra ficar aí com esse lenga-lenga com você lá e tal, ela também, você tem que parar pra pensar nisso. Será que você quer namorar e casar com uma mina dessa? Que te enrolou nesse lenga-lenga, que tá nesse bagulho de mandar nude, impulso sensual e o caralho. Um dia depois que você parou do cara, sei lá, tá ligado? Tá um relacionamento muito doido isso aí, né? Eu acho muito zoado você ficar com essa mina aí. Acho melhor você deixar isso pra lá. E outra, você mandou aqui, a gente vai continuar nesse 0x0. Isso não é um 0x0, cara, isso aí já tá um 10x10. Vocês estão aí mandando nude, fazendo coisa pelo telefone e o caralho, não tá no 0x0. 0x0 tá muito longe disso. Porra, acho que vocês já estão no 10x10, só que vocês passaram do 0x0 pro 10x10 sem curtir o resto dos números. Sei lá, eu acho que é melhor sair fora. É, cara, e se for parte sem telefone, tem Skype hoje em dia? Só o conselho do Raul. Não, cara! Cara, tá aqui. Carne! É a sua liberdade! Não é isso que ele quer! Eu sei! Na próxima é os Skype. Telefone não dá, não, cara. Skype? Não! Raul não entendeu! Caralho, velho! Próximo! Próximo! Ai, caralho! Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores. Garçom, traz a próxima vítima aí. E a próxima pessoa que sentou com a gente aqui é o caminhoneiro com sua história. Menino na panela faz au au. Salado, Raul. Au au. Nossa, velho, recorte esse au au e faz um toque de celular, cara. Vai ser a maneira mais gostosa de acordar. E a história começa assim. Olá, amigos. Sou caminhoneiro e vou contar a minha história. Seguinte, a história começa no carnaval de 1998. Conheci aquela que seria o anjo e o demônio na mesma pessoa. E acreditem, isso não era de forma alguma ruim. Era o velório de um tio da minha mãe. E lá estava lá, linda com seus cabelos negros como a noite. Seu corpo todo na medida, sem tirar nenhum pôr. Um anjo na terra. Comecei com aquela conversinha mole e tal, afinal a ocasião não era tão propícia, apesar de ser carnaval. Estávamos num velório! Ora, num velório! Raul deu um grito no bar agora, todo mundo olhou. Tô aqui no velório! Mas, ah, meu irmão! Você tá ouvindo? Garçom, é um velório, cara! Raul tá ficando bêbado. Já dizia o ditado, quem perdoa é Deus. Nossa senhora. Ó, eu gritei mãe e não respondeu, já era. Ele tava assim, velho. Maluco tá na seca, foda. Tava foda. Caminhoneiro, porra. É, fica só vendo que o bino. Fica com o bino, meu irmão, na estrada. Vendo aquelas linhas brancas passar sem fim. É, porra. Ai, caralho. No outro dia, nos encontramos normalmente. Espero que não seja no cemitério, espero que seja em outro lugar. E minhas investidas não surtiam efeito. Até que pensei, é muita areia, velho. Deixa quieto. Deixa quieto. A vida devia ser mó gata. Deixa... Então, para minha surpresa, num momento de descuido, ela me roubou um beijo. Eita. É. E aí eu chamei a polícia e ela foi presa. Porque ela roubou. Olha o Raul fazendo piadinha. Eu não esperei por essa piadinha. Você não? Quem diria, hein? Plot twist, tá ligado? É, e acaba a história aí. Ela foi presa e ele não aconteceu mais nada. Aí que aconteceu? Depois, essa parte foi versão Raul Land. Foi o começo do fim. Ficamos juntos por 9 meses e nesse tempo foi tudo muito intenso. que eu espero que não tenha relação dentro do cemitério. E nem sexo por telefone. Exato. Dizíamos que nada iria nos separar. Pronto, essa frase já cagou tudo. Fudeu. Pronto, já cagou tudo. Garçom, traz mais uma que tá fudido aqui. Desce um engradado aí, o menino aqui tá mal. Desce meia grade aí pra começar. E foi o que aconteceu. Uma bela manhã de segunda, por que não, ela me abandonou. O motivo? Até hoje não sei. O que eu sei é que ela apareceu do nada e sumiu do nada também. Tá, é isso. É o capeta. Você namorou o capeta. Caralho, ela apareceu no velório. Aí terminando assim, forte abraço em toda a equipe e muito obrigado por fazer do ACC o meu segundo podcast favorito. Olha aí! Caralho, mano, que você pegou uma fantasma, velho. Caralho, conheceu no velório. Meu irmão! Ah, não, eu não posso falar isso. Eu acho que é muito... Eu não sei que isso tem nome, não é necrofilia porque... É, não é um morto, é um fantasma, então seria fantasmafilia, sei lá, que ecto, porra é essa. Ectoplasma, que chamamos. Olha, o que é que eu ia falar? O que é que eu ia dizer? Deixa eu ver. Era o velório do tio. Ah, não, era tio, deixa quieto. Você é louco, imagina tio. Se fosse a morte. Caralho, cara. Tu pegando. Pegou o espírito. O espírito bem louco, jovem, tá ligado? Todo mundo saiu correndo do bar agora, só ficou nós e o garçom. Ó, cara, ou tem duas coisas, ou você namorou um fantasma, ou você namorou uma sucubus, ou você namorou uma sucubus fantasma. Ou você pegou algum espírito macabro aí. Cara, eu vou até pedir pro garçom tocar de Matanza, ela roubou meu caminhão, porque eu achei que ia terminar assim, e chegou, ela me abandonou, e ela roubou meu caminhão, tá ligado? Pô, esse tá foda. O foda é que os títulos das histórias aqui do Desilusão Amorosa, né, se você juntar todos os títulos e reorganizar as palavras, tem um segredo, todos os anos tem isso e até hoje ninguém nunca descobriu. É, easter egg aí, melhor que a Marvel. Top, hein? Próximo! Me lembro quando a gente chegava pra jogar bola, né? E falava, próximo! Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de feira. Garçom, chama aí! Ô, Jurandir, chega aqui, senta nessa porra. Ó, gente, aqui é o Jurandir Menandro, e é o seguinte, o e-mail que ele mandou é o Explosão Tchacabum do Piazinho. Deixa eu molhar o bico aqui, beleza. Boa tarde. Poxa, tá de tarde mesmo, pelo menos por aqui. Boa tarde, amigos e amigas do ACC. Aqui quem lhe escreve é o Jurandir e gostaria de contribuir com uma história para o próximo cast, que seria esse, no caso. Vou mudar o nome do protagonista para Senhor Motorista. Ótimo. Então, já anotando aí. Pois o que eu vou relatar não é do seu conhecimento nem autorização. Beleza. Ai, estamos beirando legal aqui. vou preparar até uma dose de alcatrão aqui. Já estamos à margem da lei, né, cara? Estamos num bar do Faroeste, eu não sabia. Eu, tá ligado? A galera vai entrar por aquelas portinhas, tá ligado? Todo mundo fica olhando, desconfiado. Sim, voltando. O senhor motorista, quando tinha lá seus 40 e poucos anos, era muito galanteador com as passageiras que embarcavam em seu ônibus. Certo dia... Uma gurinha muito bonita entrou no busão e o mesmo não perdeu tempo. Jogou seu charme, mas a princípio só conseguiu um tímido boa noite. Beleza, já chegou. Ele era o tiozão chato do busão, né? A mina dá boa noite pra não mandar tomar no cu, né? Está jogando seu charme, não. Tá sendo creepy e assustador. É aquela visão de perspectiva, né, cara? É o Pereio. E aí, mocinha, quer andar no meu Maverick? Não. Quer andar aqui no meu ônibus da... É que os caras falam da... Porra, os caras brincam lá. O busão, ele é de que empresa? Ele é de uma empresa chique aí, de carro, não é? Mercedes? É, que eu usava no Mercedes. Entra aqui no meu Mercedes de 42 lugares, tá ligado? É aquela visão, ó, só um minuto continuar. É essa história, cara, é bem aquela visão da perspectiva, né? Quando você vê uma mina na rua, que é o exemplo que os caras dão, né? Que ela vem ali, a mina tá cheia de sacolas, né? salto alto, toda bonita, maravilhosa, num vestido vermelho, bem curtinho, não sei o que, um decote maravilhoso. Ela passa por você, você dá um sorriso, ela retribui aquele sorriso, né? Por educação, às vezes. E aí o cara continua andando e a primeira coisa que ele pensa é: nossa, essa mina tá afim de mim. E a mina continua andando e a única coisa que ela pensa, ela fala: nunca pensei que fosse tão difícil levar tanta sacola de salto alto. Que é a visão de perspectiva, né? Aqui o motorista tá achando: nossa, a mina tá muito na minha. E ela, tipo, vou dar um sorriso pra esse cara pra eu ir embora pro último banco pra eu dormir, que eu trabalhei o dia inteiro, tá ligado? Não, e outra. Homem, cara, é assim mesmo. É tipo, meu irmão, deu oi, eu tipo, puta, meu irmão. Vou pedir namoro, tá certo já. Ela tá até na sua. É por isso que a gente se fode, é enganado também. Homem é burro, cara. Homem é burro. É, meu, é muito afobado, né, cara? Esse cara é muito afobado, é muito seco. A gente é uma merda. Mas sim, com o passar do tempo, ele persistia nos galanteios, chegando a pegar na mão da passageira. Eita. Vixe, aí é foda. Ela segurando o ferro assim pra subir, sabe? Ele dá aquela esfregadinha assim. Oh. Ela com a serra de cano, com o pulso dela. Aquela mão de inchada, tá ligado? Que passa inchando a mão, até o anel. Aquela mão grossa, tá ligado? Que fica segurando no volante. Sim. Segundo a mesma, que era casada, reclamou ao marido das investidas do senhor motorista. Olha, aquela história que a gente tava falando de: olha, você pode levar um tiro. Olha aí, mancha negra, a gente fazendo isso. Com a mulher dos outros, cara. Meu irmão, aqui, ó, isso aqui próximo onde eu moro, isso aí, meu irmão, é tão fácil o cara desse levar uma facada. Na moral. Na moralzinha, velho. Só de leve, né? O cara passa só dá uma. De leve. Tipo, ó, na amizade essa faca. Fica longe da minha mulher. Na amizade? Ai, tá bom. É só um dedo, mas beleza, né? Eu tô considerando, nem vou girar a faca aqui, tá tranquilo. Vai ser só uma orelha, hein? Sim, aí. Isso tudo segundo a relatos, claro. Beleza. É que não aguentava mais aquele cara chato dando em cima dela e ainda por cima pegando em sua mão. Pois é, né? Cara, o motorista tá bem, muito errado. Isso aí é ilegal também já. Ele tá em horário de trabalho. Puta, isso dá um BO, mano. Que merda, velho. Enfim, ao invés de ir tomar satisfação, o marido teve uma ideia. Puta merda. Eu não sei nem o que tá. Eu não. Ó, são gente, eu não li o e-mail, eu não sei o que vai acontecer. Vê, o marido teve uma ideia. Eu não li o e-mail, tá ligado? Eu tô lendo agora, primeira vez. Eu não tenho ideia, mas eu sei que vai dar bosta, tá ligado? Eu tô subindo aquele cheiro de merda, tá ligado? Deixa eu tomar uma dose aqui. O cara ir lá tirar satisfação com o maluco, acho que é a coisa mais óbvia, né? Quando fala, o cara teve uma ideia, assim, já abre um leque de opções tão gigante assim. Caralho, velho. Não, cara abre um leque de opções, não. Ele abriu a tampa do bueiro. Qual a merda melhor que eu vou pegar? Aquele cara do Resident Evil que fala "Hello, stranger", que abre assim e tem um monte de arma, né? Hey, stranger. É o vendedor. Hey, stranger. Welcome. Sim. Aí beleza, ele teve a ideia. Ok. Dar uma lição para que o senhor motorista não se esquecesse jamais. Caralho. Eita. Olha, isso também é ilegal. Temos um e-mail ilegal do título até o final, tá vendo? Nesse momento o garçom correu. Estamos só nós agora no bar. Mas sim, pediu a mulher para aceitar as investidas do senhor motorista e que quando mesmo convidasse-a para sair, escolheria um lugar determinado. Caralho, velho. Olha que merda. Uma sorveteria, para ser mais específico. Não deu outra. Quando foi à noite, o seu motorista investiu e, conforme a orientação do marido, a guria aceitou e marcou no fim de semana para tomar um sorvete. Carinho, cara, tá muito fodido, cara. Minha merda. Olha o crime. Olha o crime vindo! Olha a morte. Vai morrer gente, capitão. Bandeira, ó. Morre motorista em sorveteria. No dia marcado, o senhor motorista foi todo faceiro ao encontro. Caralho, eu já vejo ele tipo de pontinha de pé, assim, meio pulando. Gravatinha borboleta, né? Mexendo os dedinhos assim, tá ligado? Ele parecia um cadeirudo. que nem um cadeirudo. Puta merda, velho. Veio todo feliz e faceiro ao encontro. Beleza. Chegando lá, a guria já o esperava. Conversa vai, conversa vem. Eis que chega o marido da guria com três filhos. Caralho. Chega o marido da guria com três filhos. Caralho. É. O senhor motorista ficou sem entender nada. A mulher era casada, tinha filhos. Enfim, o marido sentou-se à mesa, pois ele foi convidado pela esposa, e pediu sorvete pra todo mundo. Beleza. Caralho. É, o senhor motorista pagou o sorvete a todos, um baita prejuízo. Tipo, todo caranhão gosta de se gabar, acabou contando aos colegas de serviço sobre o ocorrido e, sem pensar duas vezes, o apelidaram de sorvetão. Sorvetão! Caralho, velho. Eu gostei desse final, cara, eu gostei. Sorvetão tomou no rabão, né? Agora calma. Agora, peraí. Eu não entendi muito bem, tipo, Jurandir foi o cara que mandou a mensagem. Eu acho que esse Jurandir é colega desse, do motorista. O sorvetão deve ser lá do trampo, sabe? E aí ele mandou, sabe que o cara nunca vai ouvir mesmo, né? Irmão, eu cara, Jurandir foi o Jurandir que colocou o apelido sorvetão pra esse maluco. É verdade, ele que fez, a gente gosta de se gabar. É, porra, foi ele que botou. É verdade, né? Eu botei o apelido de um cara aqui na colher de moita por causa do cabelo dele. E aí todo lugar que eu ia, eu falava, eu que inventei esse apelido. Caraca, velho. Que situação, véio. Mas peraí, velho. Não, foi. Não, e tipo, foi um jeito legal de se ficar. Porque não envolveu nada criminoso. O cara só ficou tipo, velho. E meu irmão, ó, querendo ou não, o cara olha assim, o cara vê a nega lá, quando vê tem três filhos, velho. O cara corre. Não, mas ali no. Acho que ele congelou porque, né? O trancou, né, cara? Na hora que ele viu ali, ele falou: morri. Morri, que não tem o que fazer, né? Morri. A alma gelou, o cu ficou frio. Entendeu? Mas aí, ó, esse e-mail aqui foi uma lição pra Mancha Negra. Abre seu olho, Mancha Negra, senão você vai me dar um sorvetão aí, ó. É. Esse aí, mano, teve sorte que o cara foi de boa. No final, tudo ficou feliz. Ele não morreu, todo mundo ganhou sorvete grátis. Ó, que beleza. Verdade, né? Ele podia ter ficado conhecido como um sepultado, sei lá. Não, podia ter ficado coisa igual meus pêsames, tá ligado? Fulano de tal. Meus pêsames, todo mundo triste, tá ligado? Ele podia ser conhecido como falecido sorvetão. Os caras falecido sorvetão. Sorvete derretido. O sorvete derretido? É, morreu. Morreu de quê? Porque ele era otário. Eu conheço essa pessoa que tá chegando aqui no bar. Vixe Maria, nem falo nada pra não criar polêmica. Mas tem uma galera aí que precisa urgente dar uma transadinha, não é mesmo? E pra falar a verdade, eu só queria um namoradinho pra dar uns beijinhos e tal. Mas deixa isso pra lá. O negócio aqui tá tão tenso que prefiro continuar virgem. E agora, com vocês, diretamente do inferno amoroso deste especial, Vale da Desilusão da Morte. Preciso avisar que ela corre perigo, que mais cedo ou mais tarde vai fazer com ela o que fez comigo. Muito bem, senhoras e senhores, chegamos aqui ao Vale da Desilusão da Morte, galera. Muerte, la da muerte. Muerte. Só existe gritos, tormentos e cheiro de alvejante. Já tô lavando. Ai, meu Deus. Eu ia falar que estavam lavando bar e tal, mas o Hidalgo já vai assim, pá. Mas não, é o Bar da Desilusão da Morte, tá que bar mesmo. Que estão lavando? O bar é outro quadro. Tá louco. Muito bem, pegamos aqui o elevador aqui do amor e descemos ao mais profundo da desilusão, né, cara? E nós temos um e-mail aqui super especial que um capetinha veio até aqui trazer pra gente enrolado num papiro, né? E o nome do e-mail é Pepe e Nenê Nuas no Escorregador. Mano, que porra é essa, velho? Que título é? Que título é esse, cara? Imagina essa cena. Só que elas tão fortes pra caralho, igual o Felipe Franco. Uma delas acabou de ter bebê, inclusive. Acho que foi a Pepe teve neném. Meu Deus do céu, que Inception. E é sério. É, pior que é. E vamos ler aqui o e-mail da Daniele Dantas. E ela manda: olá, alguma coisa, casters. Me chamo Daniele, tenho 29 anos e sou de Vicente, São Paulo. Comecei a ouvir o cast há pouco tempo e me apaixonei por vocês, pelos assuntos, pela maneira como são discutidos e por aquela dose gostosa de humor. Parabéns. Oh, obrigado, Daniele. É aí que começa a desilusão. Obrigado, mas infelizmente você está aqui no Vale da Desilusão da Lore. Elogio tanto pra estar no inferno. Não. Cara, quando você tem no inferno, você tem que beijar a mão do capeta, mano. Não, tem que estar no colo. Que beijar a mão? Tem que ser estar no colo logo, beijar, porra. Não, beijar na boca já. Beijar a mão, você beija a mão do padre. E ela manda aqui, ó. Well, no ACC162, vocês pediram que mandasse histórias de desilusões amorosas. E eu resolvi fazer a minha contribuição, crendo que serei selecionada. Afinal, certas coisas, quando descobertas, causam profundas desilusões. Essa risada combina demais, né, com o Vale. Ela só colocou um muahaha. O Febrinho já foi lá, já deu aquela incrementada. Temos que fazer jus ao lugar onde estamos agora, que destoa totalmente do resto do programa, né? Gostei. E ela continua aqui, ó. Vamos lá. Em 2014, conheci um rapaz através do Tinder. Nos encontramos uma vez, duas, três e começamos a ficar. Tínhamos muita coisa em comum. O sentimento era mútuo. Ele muito atencioso. A coisa mais linda e fofa do universo. Já tinha Tinder em 2014? É três anos atrás, né? Já sabemos que o Raul tá nas desilusões também. Com mais ou menos 2 meses dessa lenga-lenga, marcamos uma viagem e na mesma, de forma muito romântica, fui pedida em namoro. O capeta já está afiando o tridente ali com a pedra de amolar. São as mãos quentes da morte. É. Aos poucos carregando. La muerte. Exatamente, cara. Aquela cena do God of War que vai puxando o Kratos pro inferno, aquelas mãozinhas, tá ligado? Voltei pra casa namorando. O tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar. O tempo passou, conhecemos nossas respectivas famílias e tudo ia bem. Aos 4 meses de namoro, as coisas começaram a mudar. Parece aquele programa de rádio, cara, que o cara fala com uma voz grossa pra caramba. Que fica Gomes. Contando lenda urbana. Gil Gomes, cara. As coisas começaram. Na época, o tempo passou. Conhecemos nossas respectivas famílias. Melhor imitação, né, cara? Na época, eu trabalhava em 2 empregos, igual o marido da Rochelle. Aí ele vai, eu não preciso desse emprego, minha namorada tem 2 empregos. É, então... E tinha uma rotina bem complicada, mas sempre me esforçava para vê-lo nos finais de semana. E então, o indivíduo começou a agir de maneira estranha. Não queria encontros no final de semana. Dizia que estava cansado, que precisava cuidar da cara. Isso aqui é uma desculpinha, tipo, para do caralho do cara, né? Vamos sair, não dá, tem que lavar a louça. Que essa porra, é desculpa. Então, o Mac saiu do personagem por causa disso. Ah, eu não vou sair não porque eu tenho que varrer a casa. Porra! Caralho, né, porra? Tem que o cara falar assim, pô, vem aqui pra me ajudar a varrer a casa e a gente sai. Pelo menos isso. É um filho da puta mesmo, né? Ele dizia que não tinha dinheiro. E eu sempre dava várias opções. Me oferecia para ir ajudá-lo, para pagar o passeio. Dizia que podíamos ver um filme em casa. Enfim, coisas que fazem pra dar andamento em um relacionamento. Ele recusava. Por vezes eu ligava e ele não atendia. Sumia no final de semana e aparecia na segunda dizendo que havia ido visitar os pais em São Paulo. Deixa que eu lavo o banheiro, pode deixar. Não. Para, eu acho que os pais estavam morando num motel com a gata, Leandro. É, então. Ele tava lá. Já trouxeram aqui a caminha aqui, daquelas que tem espinho e brasa pra deitar você em cima dela. No topo da cama tá escrito Daniele, assim, tá ligado? Cravado na madeira. Ou que tinha ido socorrer um amigo que deu PT de bebida e ficou no pronto-socorro. E eu Peraí, em São Paulo? O cara foi até em São Paulo pra buscar alguém que tinha PT? Não, tem uma vírgula aí. Ia ser louco também. É outra desculpa, merda, caralho. Aqui já é a desculpa número 3. Ele fazia chantagem emocional e dizia que eu não confiava nele. Que filho da puta, né, cara? Ah, caraca. Não me diga, senhor. Você fala que vai ajudar um amiguinho da PT lá na puta que pariu e vai buscar ele. Fala que vai lavar a casa e vai... Vai conversar com essa conversa aí, cara. Pelo amor de Deus, né? Que foi? Conversar com o pariu. Foi esse rage do maluco. Matou na mesa, né? Porra, você tá de sacanagem. Estou perplexo. E ela continua aqui, ó. Enfim, depois de um tempo já muito puta e sem engolir essas histórias, resolvi usar o dom herdado do meu tataravô Sherlock, o Sherlock, o da investigação. E como mulher investiga? Facebook, rapaz. Já chegou aqui os diabinhos ajudantes aqui pra gente começar a tacar fogo em você. Ele vem... Caralho, o Zacarias, o diabinho. Imagina um monte de diabinho vermelho com a cara do Zacarias, assim, com aquele cabelo. Aquele sacana dele. Aquele dentinho, né? Ele quase não postava nada, mas notei que as poucas postagens tinham curtidas de uma mesma pessoa. Joelma Summers. O primeiro Isso é nome... Muito... What? Foi ele que... Depois de Chimbinha, Joelma encontrou um novo amor. E ela escreve aqui, ó, o primeiro nome é fictício, o sobrenome é real, pra vocês entenderem minha ingenuidade. Caralho, o sobrenome da pessoa era Summers mesmo, ó. Ele já havia me dito que havia namorado uma Joelma, que é o nome fictício que ela deu, né? E que o relacionamento acabara porque ela era muito barraqueira. Eita porra. Na hora que vi isso, mandei uma mensagem para uma amiga minha, que sabia do meu desconforto, e falei da minha desconfiança. Ela me perguntou o nome da pessoa, entrou no perfil dela e me deu um retorno perguntando se eu havia olhado o perfil da moça. Respondi que não. Ela me disse... Dani, Joelma não é uma mulher, é uma travesti. Oh, meu Deus! Ah, foi o que eu falei, uma flechada na bunda é melhor do que duas nos olhos. Corri pra olhar as fotos e minha amiga tinha razão. Liguei pro indivíduo e fui bombástica. Já perguntei logo se a Joelma ainda era ex mesmo. Ele desligou. Caralho, o maluco se entregou foda, cara. Nem precisou investigar. Ele tava indo pra São Paulo, ele jogou o telefone da janela do avião. Pegou a mala, né? Aqueles caras chegam na porta da pessoa com um cavalo. Suba, no caminho eu conto, não temos tempo. Tá bem fora. Mandei um oi pra Joelma e ela me respondeu da seguinte forma: Oi, querida, que bom você entrar em contato comigo. Já queria te contar que o fulano está te enganando. Caralho, velho. O inferno tá me pegando agora. Caraca, velho. Ela foi muito esperta aí, velho. Que ela já foi querendo aliviar a barra dela, tá ligado? Muito bom. Você fala, eu já ia te contar. Eu tava escrevendo a mensagem agora que tu mandou primeiro. Mano, a Joelma era aquele travesti do Rock Horror Story lá. Do mal, assim, bem trevoso. Gótica trevosa. Hello, darling. É. Perguntei se ela era ex e ela disse que eles nunca haviam se separado e que ele me usou pra apresentar pros pais dele que já estavam desconfiados. Caralho! O cara mora com a Summers e levou a Dani lá pros pais, né? Pra falar, ó, essa aqui é minha namorada e tal. Mas ele queria, né? Porque ele não podia levar a Summers lá, que, né? Pô, Gótica Trevosa, os caras iam ver na hora, né? Quando ela chegasse lá e falasse, bom dia, senhores e senhora Smiths. Aí o nego já ia perceber, né, cara? Não queremos góticos trevosos aqui em casa. Não gostamos de Deus. Segurando o crucifixo. Não aceitamos góticos trevosos. Aí ela mandou aqui, não falei mais nada, mas ela, barra ele, continuou mandando mensagens. Ela, o Summers, né, no caso. Continuou mandando mensagens e fotos dos dois em momentos íntimos. Caralho! Aê! Laribariba! Meu Deus do céu, cara. O capeta tá louco aqui. Tá pulando aqui do nosso lado aqui, ó. Pulando e rodando as maracas, tá ligado? Na época fiquei muito brava. Até hoje meus pais não sabem o real motivo desse término. E ela manda uns risinhos aqui, ó. Não pode ser risinho aqui, meu. Aqui tem que ser. Ai, caralho. Hoje eu rio da situação e conto com naturalidade. Meu atual namorável é incrível. Não é gay, tenho certeza. Deixa eu olhar pro capeta aqui. O capeta ficou com aquela cara daquele segurança do Enem, tá ligado? Atrás da portinha, assim, falando com o dedinho. Aquilo Homem-Aranha também, né? Que faz aquela carinha de safadinha assim, ó. Quando pega aquela roupa preta. É, zoeira. Até ele tira sarro de mim por não ter percebido que estava namorando um gay. Essa é minha história de desilusão, gente. Abraços, Dani. Olha aí. As chamas estão consumindo você agora, através do papiro. Desenrolaram o papiro na cama, tá ligado? E tacaram fogo e prenderam com o garfo do satanás. Amarraram numa estaca, tá ligado? Botaram que nem execução de bruxa, tá ligado? Queimando do pé pra cabeça. O cara chegou com a tocha, né, cara? Um capeta loiro chegou com a tocha. Caralho, que inferno, hein? Nossa, velho. O cara, tipo, nem pra contar, né? Vamos fazer um bem bolado. Tipo, ó, gosto de você e tal, mas a verdade é que eu gosto de outra coisa. Bem bolado nada. Me ajuda. Bem bolado nada. Ele tem que pegar a porra da Summers lá e levar na família dele. Se ele gosta realmente, né? Tem que fazer bem bolado nenhum, pois é. Né, cara? Ó, olha só. Esse quadro tem todo esse quê de que a gente tá no inferno e tal, mas a gente vê um problema aí de intolerância e tal. Infelizmente, né? Mas, cara, o cara queria, ele fez merda. Ele tá fazendo. Fez errado aí. Se bobear, tá fazendo ainda, né? Deve tá enganando. Ela, tá ligado? Então pode estar tá enganando outras pessoas, mas. Pô, pegou a Summers, né? Levou lá e falou, pai, mãe, essa aqui é minha namorada. E acabou. Espera o que eu vou falar, ué. Tem que ficar falando, é uma travesti, é um gay, é não sei o que. Não, cara. Quando você apresenta uma namorada, você não chega e fala assim, mãe, essa aqui é minha namorada, ela é hétero. Você não fala isso, ela tá ligado? Ela tem dois peitos e uma buceta. Ninguém fala isso, né, cara? Você tem que chegar lá e falar, minha namorada e já era. É isso aí, acabou. Mas, né, o cara é covarde, né? Zoou a Summers e zoou a Dani também, né, cara? Por conta da covardia. Pois é, velho. Mas é isso, né, gente? Vamos voltar pro elevador aqui e subir, porque tá um calor da porra aqui embaixo. Tá foda aqui pra caralho. Tá pior que Pernambuco. Só não tá... Não tá muito quente feito o Recife, tá ligado? Pernambuco, mas... Tá chato. O importante é que agora ela namora, tá feliz, tá alegre, saiu do inferno. É, o cara não fica aí no resgatar gente que deu PT e fazendo viagem parabéns, Dani, parabéns. Deve ter sido a primeira condição da Dani, né? Olha, a gente pode fazer tudo, menos ir pra São Paulo. Eu ainda consigo ouvir sua voz me dizendo o que eu já sei. Tudo tem um começo, enfim, eu vejo a dor em seu olhar. E mesmo sem querer eu te deixo partir pra que possa tentar ser feliz outra vez, recomeçar. Suas memórias, vejo o espelho contando histórias. Sei que é difícil de esquecer essa dor. E quando penso no que vivemos, fecho os olhos, me perdoe. vejo a dor em seu olho.